Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Estamos de volta para o seu, o único, o que não atrasa, aquilo que você pode contar todo ano. O podcast do Escudo do Mestre sobre os Zenis. Caralho, cara, quem diria quando a gente fez o primeiro, que a gente tá aí aqui, né, sei lá, o primeiro Escudo do Mestre foi o quê? 2012, acho que final de 2012 que a gente começou. Tá, 6 anos depois falando sobre Zenis. Pois é, e sendo o nosso flagship, de toda forma, né? Não, é, a nossa profecia, cara, que o Escudo Mestre vai realmente acabar o dia que não tiver o episódio do Enes. Isso é uma verdade. É, tipo, verdade. É profético mesmo. E um dia isso vai acontecer, mas nas palavras do grande Aragorn, este dia não é hoje. Então hoje nós vamos falar dos Enes, mas primeiro vamos nos apresentar para o nosso público, que caso porventura não nos conheça. Eu sou o Chaz, vulgo Guilherme, eu sou um dos seus dois hosts neste podcast aqui de RPGs e afinidades. E vocês podem me encontrar no Twitter, no @Ravena, se quiserem bater um papinho comigo. É isso aí. E comigo está aqui a segunda parte, a cara da minha coroa. Vitor, também conhecido como @Capivara no Twitter. Maluco aqui por causa da San Diego Comic Con, né? Mas tudo Caraca, bem, já quieto. Datamos o programa, mas tudo bem, que foi muito bom. tá muito bom mesmo, esse ano tá excepcional. Ano passado não estava tão bom, mas esse ano está tão bom. Mas nós não estamos aqui para falar de Comic Con, nós estamos aqui para falar de RPG. A não ser que algum RPG tenha sido anunciado na Comic Con. Mas... Ainda não. Gincon está vindo. Gincon está vindo, isso é verdade. De qualquer maneira, nós temos o Enes para falar. E, seguindo a tradição, aqui no nosso podcast, o que nós vamos fazer? Vamos explicar um pouco esse episódio para o nosso público. Ah, imaginando que deve ter algum de vocês que não nos acompanham ou não veem o episódio do Enes passado, que é tipo 2 ou 3 pra trás no nosso feed. É, não é muito não, é mais ou menos isso. Cara, o outro episódio que a gente lançou esse ano... Não, agora já saiu um outro episódio, mas a gente é da retrospectiva de 2017, o último que a gente lançou sobre a morte, agora os Enes. Vamos lá, Vitor. Pra quem não conhece, o que são os Enes? Caralho! Bom, os Enes são a premiação do site do EN World. E... Peraí, como não poderia faltar. Podemos dizer, então, que eles são uma espécie de Oscar dos RPGs? Ele é mais um People's Choice, né? Se você for pensar, o Origins é mais Oscar. Mas... O Origins é meio Globo de Ouro, né? O Globo de Ouro, assim. De fama, ele é isso, cara. É só a premiação mais famosa do RPG. Não sei se é muito, mas é a mais famosa. Das que nós temos, é a maior. Então é o Oscar dos RPGs. E é isso aí. Vou explicar então rapidinho como é que ele se estrutura, como é que é feita a seleção dos produtos que vão ser avaliados, como é que é dada essa premiação, quem é que vota. Esses detalhes que são importantes, eu acho, para a credibilidade de qualquer premiação. Né? Os Enes começam primeiro com a escolha dos juízes, né? Na votação... Cada ano, né, quando você está votando, você público está votando, você também está escolhendo juízes que vão indicar os prêmios do Enes do ano seguinte. Então você vai juntar aí uma bancada de 5 juízes, que eles vão estar responsáveis por ler os livros ou os produtos que forem enviados para o Enes. O Enes tem esse viés. Você tem que ter o seu produto encaminhado para apreciação. Então, algumas vezes a gente tem essa coisa, já aconteceu anos passados, anos anteriores, a gente já falou sobre por que tal coisa não está nos Enes e aquele produto não foi encaminhado. É bom falar que as premiações do Ennis têm um gap grande entre eles, a deadline que eles aceitam que o seu produto seja encaminhado e o anúncio da lista dos nomeados, né, dos nominees. Justamente para os juízes terem tempo de ler ou jogar, o que quer que seja, todos os concorrentes, né, todas as obras que foram encaminhadas para lá. Uma vez isso feito, é lançado a lista com os nominees do Ennis, né, nas suas categorias. Geralmente tem aí 5, 6 indicados por categoria, exceto o produto do ano, que é uma categoria zona que entra uma pá de coisa. E antigamente você tinha a coisa que quem votava no N era o público da Gen Con. A votação acontecia na Gen Con e você tinha que estar lá presencialmente para votar, etc. E de uns anos para cá aconteceu deles abrirem para uma votação digital. Então hoje em dia você quiser, você pode responder um cadastrinho rápido e responder, votar nas indicações para o N. Você não é obrigado a votar em todas as categorias, inclusive. E uma vez que o vencedor seja escolhido, né, através dessa votação, durante a Gen Con, né, a maior evento de videogames, né, de videogames de RPGs, né, a maior feira de RPGs que nós temos, esses prêmios são entregues lá pessoalmente, né, premiação, tem um troféuzinho bonitinho e tudo mais. Então é um negócio bem organizado e bem interessante. A relevância propriamente dita é algo discutível, mas o fato é que é uma celebração, uma comemoração das coisas que nós temos na nossa indústria tão querida, né? Eu acho que a gente vê um impacto um pouco mais nos produtores independentes, no sentido de podcasts e blogs e etc, que acaba colocando aquele selinho, né, lá, prata no Ennis, ouro, etc. É um motivo de orgulho. Dá um destaque, né? Pô, dá um puta destaque, cara. Tem muita coisa. Vale lembrar aí pros nossos ouvintes que o Ennis é o período do ano que a gente sempre conhece jogos novos. Sim. E alguns dos meus jogos favoritos eu conheci por causa do Ennis. Com certeza, né? Com certeza. E vem dele isso. Os Ennis acontecem desde 2001. Se você entrar na página do Ennis e for lá nos nominees antigos, você vai ter, cara, uma visão interessante sobre a história do RPG, né, do mercado nos últimos anos. Mesmo. E o que nós vamos fazer aqui, o Vitor e eu, é primeiro comentar as categorias, os indicados, comentar os produtos que nós vimos, ou que nós consumimos, ou que nós achamos interessante, tenhamos alguma coisa a dizer para vocês, e vamos dar o nosso pitaco de quem vai ser o ganhador e o prata, muitas vezes. Eu acho que a melhor maneira de acompanhar esse podcast é com o link das nominations do lado. Que vai estar aí na descrição, nos links. Exatamente. E assim vocês vão poder dar uma olhada nas categorias, nos livros em si, né? Todas as categorias têm um hiperlink para os livros, as quais elas são, ou para a loja dos livros. Gigantesco, esmagador a maioria dos livros que você vai encontrar, que a gente vai falar, né? Você, dos livros, né? Porque o Ennis também julga outros produtos relacionados a RPG, mas não bem livros. Sim. Você vai encontrar para adquirir a versão em PDF, por exemplo. Claro, todos eles estão em inglês, então se você tem a barreira da língua, um pouco complicado, mas se não, você vai encontrar aí, tem um fácil acesso, né? E geralmente, após a premiação, a DriveThru RPG costuma fazer promoções onde ele pega vencedores, etc. Exato. E abaixa um pouco o preço. Depois da premiação, mais ou menos. Então, se de repente você ficou muito ligado, alguma coisa ganhou, chamou a sua atenção, dá para você fazer esse contraponto. Pois é. O vencedor sai em agosto, a gente espera que esse podcast saia antes dos vencedores. Sai, ou se sai. Então, sai quando os vencedores, como ele pergunta. Eu sei que é agosto, mas eu não sei exatamente o dia. Tem que ver os dias do Gen Con. Eu tenho que meio que olhar isso com calma. Mas sai sim. E é isso aí. Vamos lá. E eu gostaria só de fazer um adendo que eu acho que é relevante. Este ano, no Brasil, pela primeira vez, a gente teve algo semelhante. Foi a primeira vez o Prêmio Globo de Ouro? Foi a primeira edição. Bem lembrado. E a gente teve algo semelhante, né? Uma comemoração aí para celebrar o RPG Nacional e premiar produtos tanto produzidos aqui quanto importados, traduzidos e lançados aqui. É uma premiação que eu acho que tem muito potencial. Tem críticas a serem feitas no modelo do primeiro ano, mas eu acho que tem tudo para melhorar daqui para frente. E eu espero que um dia a gente tenha o EDM do Goblin de Ouro e seja tão hype quanto do Ennis, mas. Cara, seria muito bom. Pois é. Vamos ver quando é que a indústria chega lá. Sem mais delongas, vamos para o que vocês vieram aqui. E vamos começar a falar. Tem uma outra... Põe mais delonga, sim. Delonga. Põe mais delonga. Não, tem um disclaimerzinho que a gente sempre faz. Aliás, tem dois disclaimers que eu quero fazer. O primeiro, porque isso aqui ainda vai sair antes do resultado da Pod Pesquisa 2018. Link aqui no post. Entre, cadastro rápido. Escreva lá que você escuta o Escudo do Mestre, pelo menos pra gente saber quem é o nosso público. Vocês que baixam essa porra desse episódio e não comentam, exceto as 7 pessoas que comentaram o episódio anterior. Então vocês 7 que comentaram, vocês estão livres disso. Mas os demais, por favor, façam isso. Tá? Então esse é o primeiro disclaimer. O segundo é, a lista é muito grande. Óbvio que a gente não leu de capa a capa todos os livros, todas as indicações. Graças a Deus, eu e o Chess, a gente tem gostos diferentes em matéria de RPG. Então, muitas vezes, até mesmo sem combinar, os jogos que um lê, o outro não lê, e aí a gente consegue falar um pouquinho de tudo. Mas a gente não leu, nem muito menos jogou tudo assim, tudo, né? Pra poder falar com super coisa. Então aqui a gente tá falando meio de orelhada, vendo um pouco de pesquisa que a gente fez, né? Sim, sim. Alguns produtos a gente vai ter um conhecimento mais profundo, outros não, como sempre. Uhum. Mas é isso aí, a nossa opinião, o que a gente sempre comenta, é bom dizer, essa opinião embasada em muito pouco, ou porra nenhuma. Faculdade da minha bunda. É, por aí. Mas, enfim, né, estamos na internet para quê, se não para dar pitaco? Então, pitar queremos. Bom, agora sim, sem mais delongas. Então vamos lá. Eu queria começar, já que a gente vai falar, porque a lista sempre está numa ordem invertida e a gente sempre começa falando do Jutsu Spotlight, que não é bem uma premiação, né? É, mas dessa vez ela tá mais... Ela está lá no final, mas eu queria começar por ele, porque a gente termina no, na premiação de melhor do ano, que eu acho que é o grande destaque. É verdade, é verdade. Então, o que são o Jutsu Spotlight Winners, Chess? Nossos, vamos dizer assim, nossos juízes do Ennis, eles têm. Eles essencialmente escolhem os produtos que vão ser julgados, mas há um consenso entre eles e por aí vai. Então nem sempre tudo que eles acham interessante acaba entrando. Sendo assim, cada juiz tem um espaço para apontar, ó, este jogo aqui eu achei interessante, achei que vale a pena ganhar uma luz, vale a pena ter um destaque. Isso não significa que é o jogo que esse juiz achou o melhor jogo, nem nada disso. Mas é um jogo para qual o juiz quis dar um destaque, enfim, quis falar alguma coisa sobre ele. Beleza. Então, o que a gente tem aí no Zenis, né? No Jutsu Spotlight Winners. Você tem o Fever Swamp, da Melzonian Arts Council. O Operation Unfathomable, da Hydra Cooperative. O Faith, de Sci-Fi RPG 2.0, da Burning Games. O Winterhorn, da Bunny Pulpit Games, e o Pip System Core Book, da Third Eye Games. Você chegou a ver alguma coisa deles? Foi atrás? Algumas coisas, sim. Eu acho que dá pra comentar por si do que eu vi, né? Qual que é o seu destaque? Então, calma lá, vou comentar alguns. Vou comentar o Fever Swamp, eu vi que ele é uma aventura estilo um Hexcrawl Sandbox para Lamentations, ou Lamentations of the Flame Princess, ou Retroclones em geral. Meio old school, né? Exato, exato. Né? Totalmente old school. Totalmente, é um produto old school e tudo mais. Sim. E parece uma boa aventura. Ele parece uma bem clássica, bem típica, produto super indie. E Hexcrawl é um negócio que eu gosto, interessante. Eu sempre gosto de ver uma aventurinha curta, 32 páginas. Mas que é interessante. Eu acho que ele é um Hexcrawl muito bem feito. Apesar de ser uma aventura curtinha. Então é uma coisa que eu achei legal. Pro meu destaque, o jogo que eu particularmente mais gostei foi o Faith Sci-Fi RPG. Ele é um jogo que, por muito pouco, eu não comprei o core book dele para dar uma olhada, né, porque saiu, mas eu não sou muito fã de sci-fi propriamente dito, sabe? Para mim, eu prefiro o meu sci-fi mais um space fantasy, um negócio... Se bem que o Faith até tem muito disso, mas eu achei que ele era um pouco mais hard sci-fi. Quer dizer, não é de sci-fi não, ele se vende como um RPG de space... Bom, vamos lá. O Faith é um RPG de space opera, mas ele é uma space opera que eu não gostei muito do cenário, embora tenha ideias interessantes. É uma parada de deuses competindo, é um jogo com uma certa politicagem, deuses competindo por recursos, esses recursos são as pessoas que acreditam neles, né, por assim dizer. E pareceu um jogo interessante. Eu não cheguei a ver detalhes de sistema dele mais profundamente, nada disso, mas ele tem uma arte bonita, ele é um jogo interessante. Eu acho que eu teria dado mais atenção para ele quando ele saiu, se eu não tivesse meio saturado um pouco desse estilo. Mas a arte é muito bonita, as ideias parecem interessantes. É um jogo que me parece muito legal. Ele é aquele jogo que ele tenta aproximar um tanto RPG e board, Se no joga com sentido, cartas, né? Ele tem um elemento forte disso. você tem decks, você tem até produtos dele separados de cartas para você comprar para seus personagens. A própria ficha, ela parece mais uma coisa vinda de board, porque ela trata mais com símbolos do que, sei lá, em vez de você escrever o atributo, sei lá, força e um número, vai, num exemplo. É um símbolo de um punho. E o número, entendeu? Ele tem um pouco daquela coisa de esse lado de usar esse quê do board game para uma fácil identificação dos elementos e miniaturas, né? Miniaturas, exato. Miniaturas. Inclusive, isso me lembra porque eu não dei mais atenção para esse jogo. Porque ele seria um jogo muito difícil de jogar no Brasil, porque ele demanda miniaturas, cards e uma porrada de suplementozinhos que, para mim, seriam muito difíceis de importar e jogar aqui. Mas que, no geral, parece um jogo extremamente divertido de se jogar, especialmente a parte de card game dele mesmo, né? Parece muito legal. Uma coisa que eu gostaria de comentar também é que a arte dele é muito bonita, uma arte que chama atenção de um jeito que eu esperava ver ela indicada a prêmios, assim. É, de fato, isso aí, né? Acho que não tem como discordar. E não foi, né? Uma pena. Tem algum outro que você queira destacar ou foi mais o Não, Faith? foi só esses dois que me chamaram. Eu acho que tem dois que. A gente acabou não falando, mas o Operation Fantomable também é pro Swords and Wizardry, mas tem esse estilo meio aventura barra suplemento, né? De old school, com um cenário, uma aventura, raças, inimigos, etc, etc. Então é mais esse tipo de produto. Eu chamei a atenção de dois, né? O primeiro é o Pip System Core Book, que é uma versão genérica de um sistema que é o do Mermaid's Adventure, que é um jogo que já tem rolando um tempo atrás, que é um jogo de RPG que você joga com sereios e sereias. É um jogo voltado para o público infantil. O sistema é bem simplesinho para você emular. Esse Core Book, ele vem para você emular vários gêneros, etc. Foi um produto que eu já ouvi reviews muito positivos para ser um produto para você jogar com seu filho, para um produto de entrada mais para o público infantil, se você quiser, né? Viver uma aventura e etc, etc. Às vezes pensando que, talvez meu filho seja muito novo, aí tem, sei lá, 8 anos, 7 anos, e meu D&D quinta edição vai ser um pouco complicado, etc. Então, eu acho que ele tem esse chamariz de interessante. Eu gosto desses produtos que são focados no público mais infantil. Mas um que me chamou muita atenção, foi o Winterhorn, que é um jogo do Jason Morningstar, do Fiasco. Olha aí. E ele é um live action, na verdade. Ele é um jogo para você jogar um live action. Na verdade, o jogo, ele é sobre como governos destroem ou desacreditam grupos ativistas. Então você joga com, sei lá, um pessoal meio que que faz essa parte do grupo ativista que está defendendo uma causa, etc. E a outra parte você representa meio que o governo, a mídia, tentando desacreditar esse movimento, ou essas Interessante, pessoas. interessante. Então eu acho que tem um viés interessante. É lógico que por ser um jogo que é voltado pro live action, eu tenho certeza que é uma coisa que eu não jogaria. Eu não tenho grupo para isso, nem de longe, mas vindo de quem veio e com a proposta que É, o teve, eu acho pedigree é interessante. excelente, né? Hã? O pedigree é excelente, né? É, então, tem umas sacadas interessantes no jogo. E acho que é isso, né? Do Judge's Spotlight, acho que sim, acho que Podemos ir pro papo principal mesmo? podemos. Então, começando aqui pela nossa categoria de melhor aventura. Eu sempre falo, todo ano eu brinco que a gente devia ter uma vinheta para essas paradas e tal. Eu nunca faço, mas enfim. É muito trabalho, muito trabalho. É muito trabalho, é verdade. Já tem pouco escudo do mestre sem trabalho, imagina com. Imagina com, cara. Então, não vamos, né? Exagerar. Mas vamos lá, vamos falar das indicações das melhores aventuras. As indicações são sempre com. Sempre não, algumas. Mas em geral são com 5 indicados, 2 deles ganham, né? Uma prata e um ouro. Então, as aventuras são Delta Green, A Night of the Opera, da Arc Dream Publishing, The Two-Headed Serpent, da Chaosium Inc., Six of Swords, da Green Ronin Publishing, Seven Words Campaign Book, da Intellistories, acho que é assim que pronuncia, e The Dark and Hot Springs Island, da Swordfish Islands. Aí, Vitor, o que você ia falar desses produtos? Cara, então, passando assim por cima, né? Acho que o Delta Green, A Night of the Opera, talvez, não sei se você chegou a ver mais do que eu. Você que foi um pouco conquistado pela parte do Delta Green. Assim, o Night of the Opera, ele é uma coletânea de aventuras do Delta Green. Se eu só confirmar, porque tem duas aventuras indicadas, eu quero ver. Sim, sim. Não, da coletânea, sim. É uma coletânea com 6 aventuras de Delta Green que tinham sido publicadas anteriormente. Cada uma delas tem um foco em uma coisa diferente. A gente vai explicar o que é o Delta Green em mais detalhes depois, mas ele é um RPG de investigação moderno, né? Você trabalha com pessoas vivendo no século XX, por assim dizer, século XXI, no caso, por assim dizer, lidando com eventos cutulescos, né? Tem a ver com cutulomitos e esse tipo de coisa. Cada uma dessas 6 aventuras é alguma coisa nesse sentido. Algumas delas, eu não cheguei a ler todas, mas eu dei uma passada de olho em algumas delas e parece um produto muito bom. Especialmente pelo preço, não é um produto caro. 200 e poucas páginas e você leva 6 aventuras pro jogo. Eu acho que é uma das grandes forças do Delta Green, eu acho, como a maioria dos produtos de Cthulhu, é bom dizer, às vezes tá mais nas aventuras que são publicadas do que nos sistemas previamente ditos. Eu acho que essas aventuras são bem legais. É um bom produto para acompanhar o Delta Green se você se interessa por ele por qualquer motivo, como mais ou menos foi o meu caso esse ano. É legal que essa do Delta Green, eu li um pouco sobre as aventuras, ela tem uma em especial que eu falei, cara, essa é uma ideia muito boa para jogo. O seu equipe está indo investigar um outro caso que uma equipe anterior foi mandada e deu merda. Uhum. Então você joga com o seu personagem questionando, interrogando os membros dessa equipe anterior que deu merda, a gente morreu, etc. E enquanto você tá jogando isso com o seu personagem, quando o cara vai responder, você começa a jogar o flashback com a equipe anterior fazendo a missão que deu merda. Isso é uma coisa interessante mesmo. Cara, uma ideia muito boa. Especialmente sabendo que ela vai dar merda, né? Muito legal. Achei genial assim essa ideia. Tem outras que são bem legais junto, mas essa em específico me chamou muito a atenção. Outro produto que tá nessa lista é o The Two-Headed Serpent. É uma aventura para Pulp Cthulhu da Chaosium. O Pulp Cthulhu, ele é a versão da Chaosium. Não é o Call of Cthulhu que a gente está acostumado, né? O sistema é o mesmo, o Basic Roleplay, o BRP. Você tem também regras de sanidade, etc. Isso aí se mantém. Mas é um jogo onde o seu personagem é muito mais heróico, muito mais aventureiro. Ele está muito mais próximo, por exemplo, do Actum Cthulhu. Eu acho que um bom exemplo para colocar isso na cabeça dos nossos ouvintes, sempre que eu penso em Pulp Cthulhu, eu penso no segundo filme do Indiana Jones. É boa. Sabe? Calimar, Vá Coração, tal, aquilo. Aquele jeitão assim me parece uma aventura de Pulp Cthulhu. O terror tá lá, ele é perigoso e tal, mas ainda é um filme do Indiana Jones, né? Exato, você ainda escapa no carrinho de mina. Exato. E apesar de críticas aí quanto ao sistema, porque o BRP é um sistema antigo, baseado em porcentagens, etc., é dito que ele não serve tão bem pra emular o gênero que ele tá querendo, ele não é tão rápido. Fast Furious e Fun, né? Ele não é muito isso. Mas, ainda assim, é uma campanha, cara, com 300 e poucas páginas. Começa com seus personagens sendo mandados para a África numa missão, tipo uma ONG, assim. E você vai descobrindo uma conspiração atrás dos governos do mundo e viajando para trocentos países diferentes. E é uma puta de uma campanha legal, com um puta background legal. Eu li ela quase inteira, deu uma vontade tremenda de mestrar. É uma boa aventura, pelo Não, essas que empolgam. Temos o Six of Swords, que é também uma coletânea de aventuras para o Blue Rose RPG. Uhum. Que é um produto, acho que a gente comentou dele aqui algumas vezes. Eu acho não. que estava até indicado no Enes do ano passado. Do ano passado, acho que estava. O Blue Rose, ele é o RPG de fantasia romântica, né? E ele usa o sistema do Fantasy Age, né? Uma versão modificada do Fantasy Age, que é aquele sistema que era o Dragon Age, que a Green Ronin publicou e que depois foi modificado. E ele é um sistema que é interessante, não acho dos melhores, mas eu acho funcional porque ele tem. E o Blue Rose, porém, é um cenário extremamente interessante. Um cenário, eles eram muito fortes, essa coisa de fantasia romântica, de fadas, eu jogo com um animal falante. E é uma vibe muito diferente do seu D&D, uma entrada longe da porrada, é uma coisa bem distinta disso. E por ser distinta, é difícil, às vezes, você pensar no que seria uma aventura legal de Blue Rose, porque você meio que está acostumado com... A gente está tão acostumado, né, com D&D e as suas variações, que às vezes é difícil pensar um pouco fora dessa caixa. Eu acho muito legal o Six of Swords trazer 6 aventuras com elementos diferentes que vão ajudar você a conduzir uma história nesse lugar. Por exemplo, uma das que eu mais gostei é uma chamada a Wanton Curse, que é uma aventura inteira e o setting dela é um baile de máscaras da alta sociedade dentro de um castelo. Interessante. Isso é uma coisa que, né, a gente não tá tão... E o Blue Rose, ele não é um sistema tão diferente assim. É diferente, mas ainda tem, sabe, guerreiro, mago, passo de nível, da porrada, essas coisas. Mas ele, o jeito que ele lida com essas questões é muito diferente. Legal. Tem o Seven Words Campaign Book. Esse é interessante mesmo. Pode falar. Cara, eu vi pouco dele, pra falar a verdade. Talvez você saiba falar mais que eu. Eu vi que é um cenário de Savage, eu vi que ele trabalha com esse conceito de sete mundos, etc. E que você tem uma gama muito grande. É com ficção científica, mas você tem uma gama muito grande de histórias que você pode contar no meio. O interessante dele, e que eu acho que vale citar aqui, né, é que, se for notar, ele tá em Melhor Aventura, o local dele aqui. E é curioso, né, agora que eu tô pensando sobre isso, porque o Ennis, ele tem uma categoria de Best Setting também, né? Uhum. Então você tá lá. E quando você vai ver sobre o livro, ele te parece um livro de cenário. Ele Sim. se vende como um livro de cenário. Né, só que ele é um livro de cenário... E também não é. Ele é uma pegada assim. Então ele é um jogo de ficção científica para Savage Worlds, com esse conceito de humanidade colonizou sete mundos e tudo mais, e tem tretas entre eles. Só que ele vai além de simplesmente ter ganchos de aventuras e coisas e tal. Ele tem uma certa história linear que ele conta através do setting dele. Lembra muito como foi um exemplo interessante é, tem um jogo chamado, um livro antigo de D&D 4ª edição, que era o Neverwinter Nights, Neverwinter City, acho que era Neverwinter Hollywood, coisa assim. Prova Neverwinter o livro. Uhum. E ele era um setting e uma aventura de level 1 a 10, junto, sabe? Cada lugar no setting tinha um nível, tinha um gancho de aventura, que te levava pro próximo, e você ia passando de nível e ia concluindo uma história desse jeito. E O Seven Words, ele é meio assim, ele tem o setting, ele explica o setting, mas ele vai ter um gancho de aventura que vai te levar de um ponto do setting a outro, e assim, você, se você quiser, você joga uma campanha dessa forma, que eu acho que é até mais interessante que o setting per se, que é legal, ok, não tem nada demais, mas essa mistura que eles colocam é muito interessante. Então, Seven Words. Legal, legal. E o último da lista é que é o The Dark of Hot Springs Island. Um cenário, meio aventura, meio cenário também para Old School, né? Na verdade, ele é feito para Old School assim, no estilo dele, mas ele é aquele tipo de suplemento agnóstico, né? Ele descreve tudo sem entrar em regras. Então você pode usar ele para modularmente, né? Usar ele para outras coisas. E aí ele vai falar sobre esse lugar, né? Que é a Hot Springs Island, descrever o local, NPCs, itens, etc, inimigos, e mais uma aventura junto, né? Uhum. Isso aqui foi uma que me interessou, porque eu gosto desses produtos que descrevem sem usar regras. Sim, eu acho que é um filão que deveria ser explorado mais, sabe? Uhum. Só que é um produto um pouquinho caro no valor, assim, para eu pegar e comprar. E na hora do Enes você tem que dar aquela separada no bolso, né? Selecionar direito que você vai ver ou não. Então, acabei não tendo contato ainda, mas é um que, se me sobrar um dinheirinho aí, eu tô interessado. Exato. Eu só queria voltar um pouquinho no Seven Words, que eu acho que eu não comentei duas coisas que são relevantes para falar sobre ele, sabe? Depois que eu falei, eu pensei, acho que um exemplo melhor até de pensar nele é como um grande Adventure Path, sabe? Tipo Adventure Path ou os romances de Dragonlance, sabe? Essa coisa de uma saga episódica contada numa campanha de uma vez só. E ele bate muito nessa tecla de que o cenário foi criado em volta da aventura, né? Não o contrário. E outro ponto que eu acho que é importante bater dele, que o torna interessante, que ele é um raro jogo. Embora seja Savage Worlds, de hard sci-fi, assim, a ciência dele tenta ser realista, né, em inglês, tenta ser realista, e pé no chão, e tem suas liberdades fantásticas, é claro, mas tem suas regras internas, ele está preocupado em te explicar como é que funciona o drive mais rápido que a luz, né, essa coisa meio Mass Effect, de certa forma, sabe? Então, esses dois elementos que eu queria comentar, que ele é hard sci-fi e que ele tem deixa claro que é essa ideia de que ele é uma campanha que tem um cenário atrelado a essa campanha. Quem você acha que vai ganhar? Quem você gostaria que ganhasse? E quem você acha que vai ganhar, né? Essa tá difícil, cara. É uma categoria complicada. Que eu acho que vai ganhar, eu acho que a Two-Headed Serpent ganha, que a Aventura de Cthulhu tendem a ter um destaque bom aqui, elas sempre vão muito bem, sempre tem uma aventura de Cthulhu, que todo ano a Chaosium tá aqui, né, cara? Sim. E agora, 2 anos seguidos, a Green Ronin também. Ano passado, inclusive, a Green Ronin ganhou, se não me engano, com a aventura de Game of Thrones RPG, se eu não me engano, posso ter engano. Vou até confirmar aqui pra... Foi Blood in the Chocolate. É verdade. Aliás, esse ano, nenhuma aventura de Lamentations dessa galera. Embora tenha... Tem mais pra frente. Sim, sim. Embora tenha o Old School, a SR tá representada aqui, que sempre tem boas aventuras. Então eu chuto a vitória pra Two-Headed Serpent, né, o ouro. Eu acho um prata pro Six of Swords. Eu queria que ganhasse o Six of Swords, que eu acho que é o que tem de mais interessante aqui. E você? Cara, eu acho que ficaria entre Delta Green e Two-Headed Serpent. Acho que quem ganha é Two-Headed Serpent. E eu vou votar nela, porque tem tudo que eu gosto, né? Tem Cthulhu, tem a aventura pulp, que eu sou um vendido por esse gênero e tal. Então, eu fico muito nessa aventura. Melhor acessório? Você quer falar sobre isso? Pra mim, a gente sempre fala, porque sempre dá uma passadinha por cima, né? Rapidinha, só para as pessoas saberem. Só os dominis, né? Você tem o Shadowrun, The 60 World Tarot Deluxe. Que é uma coisa que eu ia destacar, porque eu acho um produto interessante, que são essas cartas de tarô baseadas em Shadowrun. Mas se fosse só isso, beleza, é um tipo de produto. Mas o que é mais legal é que essas cartas, elas meio que vêm numa distribuição meio modular, de forma que você pode sacar 3 ou 4 delas numa ordem específica e criar uma aventura. Então ele funciona como um gerador randômico de aventuras, entendeu? A arte é bonita pra cacete. Então, eu gosto disso também, dessa coisa de ter um uso prático. Se fosse só as cartinhas, é bonita, etc, tal, talvez pra colecionador. Mas ele tem esse quê prático, assim, essa aplicação de você poder fazer. E um outro item que tá sendo colocado nessa lista que eu ia puxar é o Arcane Scrollworks, que é uma empresa que ela resolveu fazer um kit com pergaminhos de magias, como se fosse assim, um add-on para você usar na sua mesa. Então, você abriu um baú e aí no meio tinha um pergaminho, você pega o pergaminho, um pergaminho mesmo, e aí você abre e aí ele não está escrito em inglês, ele está tipo com umas runas e uns desenhos arcanos, assim, e eles fazem por nível da magia, né? Então você tem o pacote de magias de level 1, primeiro você vê, tipo, a imagem, né, do Burning Hands, o cara fazendo um triângulo com as mãos, é bonito, bonito, cara. E aí você tem, aí o cara põe lá, tipo, essa aqui vai vir só magia de primeiro círculo, então tem Sleep, sei lá, mísseis mágicos, não sei o que, né? Então eu achei um produto diferente, é legal, assim, é legal. Mas são esses dois que eu ia destacar só. É, além disso, nós temos eu acho que o Hex Kit é legal. O Hex Kit é um programa para você fazer Hex Crawls, fazer mapas em Hex, montar mapa. Então parece bem intuitivo, fácil de usar. É, o que é legal. E a gente tem dois escudos do mestre, né? Tamo aí. Isso, pra Conan, né? Da Motipius e pra Starfinder da Paizo. Exato. O Starfinder eu tenho, ele é um bom escudo do mestre, mas é tipo escudo do mestre, né? Não tem muito o que falar. Cara, pra escudo do mestre ganhar melhor acessório, assim, tem que ser um negócio muito pra bom. Mim tem que ser um negócio muito de outro mundo. Tem que ser muito bom. Não é o caso, eu acho. Eles são úteis mesmo, né? Tipo, quem eu acho que vai ganhar? Se é por voto popular, Starfinder leva. É. Porque ele é certamente o popular aqui. Quem eu quero que ganhe, pra mim, é o Arcane Scrollworks, que é muito legal. É, ficaria com o Shadowrun Sixth Earth, mas eu concordo que provavelmente vai dar Starfinder. Passando então para as categorias arte. Uma das categorias artísticas, né? Melhor capa. Melhor arte de capa. Um ano que eu devo dizer que eu achei particularmente fraco. É, também. Tem alguns anos assim, que tiver umas capas que... Holy! Uau! Que capa incrível! Esse ano, nada interessante. Então, vamos lá. A gente tem o Down Darker Trails, da Chaosium, que é um suplemento para um Cthulhu Velho Oeste, né? Que eles têm. Sim, também. Cthulhu... eles têm suplemento para Cthulhu e tudo, né? Mas, enfim, né? Exato. Que, assim, a capa é bonita, né? Vocês vão ver a imagem aqui. Mas eu não... Ela... Tipo, bonito, ok, mas não tem nada... Todos eles são bonitos, mas... Enfim, né? Alguns tá faltando um destaque. Tem um aqui que pra mim se destaca nessa lista, mas... Bom, vamos seguir, então. Vamos chegar lá. Nós temos o Harley Unbound. Isso. Que é um jogo que a gente vai falar dele depois. Pra mim, a capa do Harley Unbound é o Whatever as Fuck. Não... Caralho, pra mim é o que eu votaria, velho. Eu devo dizer assim, ela tem um estilo de arte diferentão. Sim. Uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. Eu não gostei, mas eu entendo quem aprecie pela arte diferente que ele traz, de fato. Tem o Critical Role e Tal'Dorei Campaign Setting, né? Esse aqui pega nos meus feelings, assim, cara. Porque é uma capa de fantasia genérica de um grupo de aventureiros enfrentando um dragão numa cidade. O problema é que eu sei o nome de todos os aventureiros, dragão da cidade, quando isso aconteceu, qual é esse evento. E o problema é que é muito legal ver os personagens que eu acompanhei de tanto tempo no Critical Role e que eu... Imagino eles, porque não tem muita fanart, tá? Mas não tem uma arte oficial, por assim dizer, mesmo que tivesse. É muito legal ver esses personagens desenhados, assim. Eu que sou fã de Critical Role e gosto de ver, então pra mim essa capa, ela bate na nostalgia, no evento que tá acontecendo nessa capa aqui. Pra uma pessoa que não vê a série, um ataque de dragão genérico. Pra mim, é um ataque de dragão muito importante, nada genérico, sabe? Ela então... tem aquela coisa de você fazer o desenho e você não fazer... Você não deixar o contorno muito marcado. Sim, ele sim. Tem um contorno bem light, assim, parece que a cor só termina, né? Isso dá um visual diferente pro desenho. Sim, sim, concordo. Passando então para a capa do Conan, que eu acho uma capa bandeira. Que apesar de chamar Conan the Barbarian, é um suplemento, né? É verdade. Eu acho engraçado a gente falar Conan the Barbarian. E nós temos, né, a capa desse livro é basicamente o Conan, né, gente? É bonito, assim. Desenhou maneiro do Conan. Não, cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu tinha muita esperança, assim, no jogo do Conan da Modibus, eu não gosto dele. Mas eu não acho que eles acertaram na arte. Pra mim, a parada louca mesmo, ia ser o cara pegar a arte... Lá do Frank Frazetta, do John Buscema, do Conan preto e branco, saca? Uhum. Aquelas capas que eles faziam pra Espada Selvagem de Conan, e você usar esses desenhos no livro. Eu acho que essa seria o livro do Conan que eu ia falar, puta, aqui foi a arte maneira, assim. Aquele Conan preto e branco e tal, esse eu sou muito desse lado, sabe? Agora eu achei isso. Frank Frazetta e tal, por aí. Ok, nada. O Conan, um bárbaro sem camisa. Tenho de ser chulo. Tá. Tamo aí. E por fim, o Simbarão. Simbarão dele ali algumas vezes, não? que eu quero muito conhecer. Eu preciso, preciso pegar um momento e sentar para ler o Simbarão, porque eu gosto, toda vez que eu vejo ele, eu gosto dele. Tem essa pegada dark fantasy, e ele me parece interessante. Mas, nesse caso, um suplemento chamado The Witch Hammer. É a segunda parte de uma trilogia de aventuras que eles estão publicando. Exatamente. E a capa, de fato, é muito bonita. Tem uma arte bem diferente mesmo. Sim. Ela é detalhada, mas ao mesmo tempo estilizada. Eu gostei bastante dessa arte. Dito isso, quem eu acho que vai ganhar o Critical Role por apoio popular desgraçado, eu acho que vai ser em massa a votação nesse negócio, porque os critters, como eles se chamam, não estão de brincadeira. E é certamente o maior fandom que a gente tem no RPG hoje. Então acho que quem leva é a Critical Role. E quem eu quero que leve, a capa que eu particularmente acho mais bonita, apesar do tal Dorei ser tão forte pra mim. I can't. Eu quero que ganhe a Critical Role também. Eu quero. Eu sou fanboy. Eu acho assim, se o Critical Role ganhar, ele tá só, esse livro está só indicado a essa categoria. Sim. Então, assim, não é o melhor exemplo possível para a gente falar isso. Mas eu acho que é uma votação para medir realmente força do fandom nisso. É uma boa ideia. Ele está concorrendo, por exemplo, com um suplemento de Cthulhu, que a gente sabe que tem muita coisa em cima. Pior só se ele estivesse concorrendo com um suplemento de Pathfinder, por exemplo. Sim. Entendeu? Que já faz uns anos que não é Entendi. indicado, tá? Acho que deu uma saturada no mercado, isso aqui. O pessoal cansou um Ou pouco do D&D, alguma coisa NG, eu acho. assim. Mas eu acho que seria é um bom medidor para a gente ver o quanto da presença mesmo desse público, a força dele indo para a votação, né? Eu não sei se, por exemplo, eles estão falando disso no próprio da própria Street Critical Role, vocês mencionaram, ah, nosso jogo tá. Porque às vezes não tá tendo, os caras não estão nem falando, e quem é fã não tá nem sabendo que porra é essa. Talvez, talvez. Mas eu acho que é uma medida interessante, eu acho que tem grande chance de ganhar, eu gostaria que ganhasse, porque afirma isso, a gente estava até discutindo antes de começar a gravação sobre o tamanho do Critical Role, o impacto que teve, e apesar de eu não ser fã, não ser meu tipo de produto, a gente tem que reconhecer. Mas, dito isso, opinião pessoal, eu ficaria no Harlem Unbound. Já faz alguns anos que eu digo isso, que eu estou muito atraído pelos jogos que a arte é diferente. E isso pode significar um milhão de coisas. Só não significa o que os outros quatro concorrentes dessa categoria são. Eu concordo. Porque os outros são umas artes mais normais, assim. São bonitas, a do tal Dorei, realmente, acho que entre as outras são mais bonitas. Mas eu estou muito votando em artes que estão fora do meu lugar comum. Então eu ficaria pro Harlem Unbound por causa disso. Então, passando aqui para nossa segunda categoria de arte, né? Nosso, sei lá, efeitos especiais aqui no sentido de categoria. A gente vai para melhor arte do interior. Outro ano que eu achei muito, muito fraco. Sim, Não teve nenhum livro esse ano que, tipo, blow me away. Não teve o The Genesis esse ano. Não Você lembra teve quando um. tinha o Aeon's Essence? Essence? Cara, Ficou maluco, eu olho de novo assim, eu olho e falo, cara, o que eu tava pensando quando eu falei dessa arte, mas tudo bem. Eu também vejo ela hoje em dia e falo, não é tão legal. É que não é É tão muito, legal assim. cara, foi muito assim, muito uma época da vida mesmo. Verdade. The Genesis continua amazing, though. Não, tem gente da maneira, isso aí continua. Então, mas assim, não teve nenhum livro que eu olhei, ou até quando teve Veins of the Earth também, que é um livro que foi indicado e que. Que só a arte te inspira a ler, né? Exato. Mas nada esse ano que eu achei muito incrível. Mas vamos lá. Nós temos o Happiest Apocalypse on Earth, que é um livro. Eu não sei se ele aparece de novo aqui, eu acho que Ele sim. tá no, até no Melhores do Ano. Ah, tá. A gente fala talvez mais dele no Sim. futuro, mas ele. Eu acho a arte dele bem simples, na verdade. É que a arte dele tem uma A pegada. melhor coisa dele é a arte da capa. Ele não tá indicado pra arte da capa. A arte da capa é muito bonita, né? Tipo, a arte da capa é bem, assim, eu acho que ela passa um pouco aquela coisa do weird, sabe? Tem alguma coisa errada com isso aqui, que é uma criancinha num carrossel com uma máscara e tal. Mas a arte do livro A mesmo arte é do tipo. interior não é muita coisa, cara. É bem Ah, simplona. vamos desenhar uma Disney macabra. Tipo, É, tipo isso. Eu também não me chamou a atenção, nem acho que vai ganhar, nem acho que deveria. tá. Aí nós temos o Frostbitten and Mutilated, Lamentations of the Plague Princess, marcando presença aqui. Não só ele, como o polêmico Zack Smith. Então, aí cabe um extra, né? Uma É. palavra. é um livro do Zack Smith, né? E a gente sabe que é um autor com muito viés, um cara difícil de você acompanhar, com questões do fandom e dele mesmo terríveis. É, um cara complicado. Que assim, é foda, porque o cara... Ele já escreveu alguns suplementos que eu acho genuinamente bons. É meio foda eu acho... falar isso assim ao vivo e tal, mas. Não, cara, eu. Sei lá. Se alguém criticar eu por estar falando isso, eu não vou achar errado, entendeu? Eu acho que mas... cabe, entendeu, a crítica. Mas eu ficaria muito assim. A começo de conversa, eu acho uma arte bem diferentona, assim, bem legal do Frostbitten Mutilated. Eu não acho ruim, eu acho que ele é um artista diferente, ele tem um quê meio de colagem que ele faz, que eu acho que é bem ruim. Não acho que é bom o suficiente pra ganhar o prêmio aqui, mas com certeza daria um destaque. E eu também não acho que é uma das melhores que ele fez, né? Falando rapidamente sobre o Zack Smith, vou não entrar nessa história toda dele, mas o Zack, ele é o cara que me faz questionar muito na minha vida, tipo, quanto eu devo separar o autor da obra. É, porque essa discussão mesmo. Eu acho que o que ele escreve é genuinamente brilhante. Assim, eu devo dizer que alguns dos melhores livros de RPG que eu já li é versão dele. E eu não tenho. Não, Frostbitten Mutilated não é ele, na não verdade. É, assim, não é esse. É, tipo... vou dar um pause da pessoa e falar da obra, realmente. Não é o melhor nem de longe, nem de longe. Não é. É bacana no que se propõe. Pela mesma Blumedusa, tinha mais. Mesmo Blumedusa é muito melhor. Até o Red and Blizzard Land. Red and Blizzard Land. A arte do texto era uau. Mas o Frostbitten Mutilated é legal, ele é uma espécie de bestiário barra cenário, como ele costuma fazer, né? Uma coisa parecida um pouco com o que foi o Veins of the Earth no passado, que não era um projeto dele, mas que eu acho que tinha uma arte parecida, mas mais interessante, mais... Super evocativa, legal. Evocativa, provocativa. Não é um livro feio, by any means, mas eu acho que talvez esteja um pouco cansado da estética do Zack Smith, não sei. Ou talvez ele não esteja tão inspirado nesse trabalho quanto ele já esteve no passado. Ou talvez agora que eu sei que o cara é um babaca do cacete, o que ele faz me impressiona menos. Né? Você sabendo do autor e você começar a ler esse livro, você vê as coisas que ele fala versus as coisas que ele faz. Queria saber, quando eu li o Red bem Blank, assim, eu mais, sabia que era o cara, né? Agora exato. Me apaixonei antes de conhecer exato. O cara, né? Agora é um pouco difícil. Então, enfim, acho bonito, acho ok, falando, né, estritamente da obra, não acho que é fantástico, incrível ou nada disso. Seguindo, nós temos o Atlas Animalia, da Metal Wave Games. Eu vi nada desse jogo. Você viu alguma coisa? Cara, bonito. É bem bonito. Ele é meio bestiário, assim. Ele trata mais sobre hábitos dos animais. Mas o legal é que ele faz uns desenhos que... Sabe, meio desenho que você encontra, tipo, estudo de anatomia, coisa assim, que você tem... Aquele corpo humano, aí você tira como a pele... Como se fosse você um Atlas mesmo. Isso, você tem o desenho dos músculos, etc. Ele tá mais pra, tipo, primeiros estudos sobre isso. Não como um Atlas de anatomia moderno, né? Entendi. Mas como lá atrás, quando começaram a dissecar cadáveres legal. E fizeram... Vamos ver o que quando dissecaram uma pantera deslocadora... Exatamente. E aí ele desenha um pouco dessa maneira, então... Parte do desenho do animal ele tá normal e a outra parte você tem os músculos formando. Eu acho um desenho bonito pra caramba no que ele se propõe. Eu tô dando uma olhada aqui rapidamente, né, pra poder opinar um pouco. E realmente eu gostei da diagramação, é um livro bem bonito. Tá de parabéns. O próximo, talvez meu favorito, que é o City of Mist, da Sound Oak Game Studio. City of Mist é um jogo que eu tenho... É outro que eu preciso sentar e ler, porque a premissa dele é muito interessante. É um livro que eu acho bonito pra caramba e afins, e é um livro que eu tenho o PDF dele, eu não tenho o livro físico, mas eu já parei pra folhar e tudo mais. Ele tem aquele visual quadrinho, né, comic book, ele tem toda essa pegada de ser, ele é um jogo de supers, uma mistura de supers noir, né, tem essa coisa que eu achei muito interessante, e a arte dele reflete isso muito bem. Então ele tem elementos de super, mas ele tem aqui o neon, ele tem aquela cidade dilapidada, e eu acho uma arte muito bonita, cara, porque tem muito... Eu acho que é muito fácil quando você faz um jogo de supers, você cai no genérico, tchau, vou fazer uns desenhos estilo quadrinhos aqui, colocar um estilão comic book e tá valendo, sabe? E eu acho que esse vai além. Eu acho que esse filme estilo passou além. Em além dele ter uma arte desenhada em estilo comic book muito bonita, ele também tem uma, ele traz a identidade visual do cenário dele de uma forma muito bem construída, sabe? Ele traz a coisa de gangsters e de noir e de a cidade da noite e super-heróis nesse Parece tudo com um tom de neon, né? Exato, Tudo atrás exato. parece ter uma névoa meio neon, assim, por trás do livro inteiro. É o roxo, é a cor principal que você vê em Sim. tudo, sabe? E eu acho que isso destaca ele um pouco acima de outros livros de supers que são mais genéricos, ou que tem, às vezes podem ser mais genéricos, né? Nem sempre são, né? Mas eu acho que o City of Mist ele se destaca bastante no visual dele. O sistema dele é uma coisa que eu preciso sentar e ler com calma, mas o que eu já li dele até hoje tem um mix de feelings agressivos. É, eu sou da mesma opinião. Sou da mesma opinião. Mas talvez vai chegar um dia, eu acho ele interessante, vai chegar um dia que eu vou sentar para ler o City of Mist e o dia que eu vou decidir se eu amo ou se eu odeio ele, porque não Vai tem nenhum cair a nem... ficha e vai falar, puta que pronto. Ou isso é muito bom ou isso não é bom, É, mas eu eu não tô na fiz isso. mesma. É, faço suas as minhas palavras com o Pois City é, of mas Mist. não li ainda, então de que eu ler eu comento mais. Por fim, o Starfinder Core Rulebook. Me impressionou até um pouco. É engraçado que a maioria dos livros tem, tipo, alguns artistas indicados, né? No Starfinder tem, tipo, 50. É, livro que só um cara ilustrou versus 10 linhas de ilustradores. Isso é verdade. Dito isso, eu tenho Starfinder, já mestrei em streaming, por exemplo. E assim, eu acho a arte do Starfinder muito bonita. Mas eu não acho o artigo do Starfinder mind-blowing. Eu acho que ele faz um bom papel de ser um space fantasy, de evocar as ideias que ele tem. Tem algumas artes que eu acho que se destacam bastante, mas eu não acho tão impressionante quanto algumas outras coisas nessa lista. Eu acho um livro de RPG muito bonito, mas não é do. Oh, meu Deus, que coisa incrível! É fogo, né? Porque o Starfinder, pra mim, ele vai cair mesmo na categoria do Pathfinder, assim. Eu acho que traz um. Ah, eu quero ter o meu estilo próprio, mas talvez porque quando o Pathfinder saiu, o grau de comparação era D&D 3, 3,5, né? 3,6, 4, 4, 4, não sei e é se 4, né? E aí, quando ele saiu, ele trouxe a arte do Wayne Reynolds e o Wayne Reynolds é. tem aquele estilão diferentão, aquele Dungeon Punk que ele faz. E É, aí na época que a arte do D&D 4 edição era super pasteurizada, era uma arte bem ele mostrou assim, ele mostrou, eu tenho personalidade na minha arte, eu tenho isso de acessórios, muitos diferente. acessórios. E aí, talvez porque o Pathfinder não tem um concorrente tão direto, eu olho a arte dele e eu acho, cara, bem genérica, assim, acho bem ok, bem plain safe, massificada. É isso aqui mesmo. Ela é bonita, mas ela não é particularmente inspiradora para mim. Eles acertaram quando eles fizeram os ratinhos lá. Os ratinhos são legais. Esse daí vale a pena. Sim. Mas, No fora geral, isso, no eu tenho geral. 10, 12 cenários. Então, a arte é ok, como você falou. Eu acho que ela é muito. Ela meio que serve seu propósito, assim, num livro Sabe, desses, né? eu não quero diminuir, mas. Sabe aquela coisa do. Eu acho que é um bom paralelo. É, tipo, você vê um filme da Marvel, aí você pensa, Ah. poxa, esse filme é cinematograficamente bonito, tem imagens legais, tem coisas bacanas. Mas tem outros que você olha e fala, holy fuck! Como é que. Sabe, você vê Inception e o negócio te impressiona muito mais. Para manter a discussão no pop, por assim dizer, né? Sim, Você sim. vê 300 de Esparta e você vê, caralho, isso aqui tem um estilo visual tudo diferente, tudo interessante. E que vai um pouco além do tipo, é bonito. Que eu acho que o Starfinder para no é bonito. Para não é bonito. Dito isso, provavelmente quem vai ganhar é Starfinder ganha. Starfinder. Eu acho que não tem muita conversa. Acho muito difícil. A sua escolha seria a mesma que a minha, acho, City of City Mist. of Mist, eu acho que sim. City of Mist. Eu acho que das opções, nenhuma delas é incrível, na minha opinião, mas eu acho que o City of Mist se destaca pelos elementos que eu comentei, né, quando eu descrevi ele um pouco mais. Mas provavelmente quem leva é Starfire. Provavelmente não é Starfinder. Próxima categoria! Best blog, o melhor blog. E Gnome Steel? Ignorantio, pelo bilionésimo ano Milionésimo consecutivo. ano seguido? Bom, tem alguns que eu acho que Ah. vale a pena comentar, né, aqui. A gente tem o Sly Flourish, que é um blog que eu adoro, é um blog que eu comecei a acompanhar na época do D&D 4ª edição, em que o Makishia, se não me engano é o nome do cara, ele dá várias dicas de, ele é um mestre, ele dá várias dicas de como conduzir na época D&D 4ª edição melhor, ele pegava as aventuras, ele dava dicas e tal. E ele trouxe essa, ele trouxe essa ele abandonou a quarta edição em determinado momento, e agora com a quinta ele voltou com força. E o blog dele ficou, sabe, chamava, que nem o EDM, um post por ano às vezes. Uhum. E agora com a quinta edição ele voltou a publicar com força. E ele é um cara que ele pega, ah, vamos deixar o combate mais legal, como deixar os vampiros mais legais, como vamos pegar uma aventura aqui, sei lá, o Curse of Strahd, vamos dar umas dicas de como conduzir ela melhor, que você pode, onde é que não tá legal, onde tá melhor, que você pode costurar para fazer ela ficar mais interessante. Eu acho que como um blog de apoio a D&D é um blog muito bom. Ah, cara, eu assim, eu achei os demais, o Dice Geeks ele é interessante, assim, tá indicado o blog, mas o Dice Geeks também é uma editora, ela tem vários trabalhos, usa alguns livros dele usando aquele OpenD6, né, o sistema que era da... Ah, meu pai, West End Games, que depois eles abriram o sistema uns bons anos atrás, né, eu até cheguei a ler na época, que é o sistema do Star Wars antigo, Star Wars da West End, etc. Então eles trabalham meio com esses sistemas abertos para fazer, né, umas coisas. É interessante. E o Campaign Mastery, que não sei se você chegou a ver um pouquinho sobre ele, esse blog. Não, eu ia falar do Gnome Steel, mas Gnome Steel é velho de guerra. O Game Mastery, ele é interessante porque ele é um cara que ele faz uma coisa que eu gosto, que ele pesquisa muito antes de fazer uma postagem, né? Então, por exemplo, ele tem um post dele que ele vai falar sobre sobrevivência. A ideia é você usar sobre RPGs que você está sobrevivendo a condições adversas, né? Por exemplo, sei lá, tipo, você tem que lidar com fome, sede, etc. Só que ele entra em biologia, estatística, vai falar sobre... Ele vai trazer um pouco de science beat, sabe? Uhum. Para essa discussão. Ou então, por exemplo, tem um post dele que ele pega uma série de TV e ele meio que destrincha a série em elementos que você pode usar no seu jogo em vários tipos, né? Ele pega aquela série Scorpion e ele dá uma destrinchada nela, que até terminou essa série, inclusive. E ele dá uma destrinchada para você usar, tipo, não só em, sei lá, um cenário moderno, mas para usar no Cyberpunk ou até no seu jogo de D&D. Então, é um blog interessante, assim, a dedicação que o cara põe nos temas que ele tá abordando é bem interessante da gente, de você ler, se a pessoa se interessa por esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Por fim, eu acho que falar rapidinho do Elven Tower, que é um blog de cartografia, pra você pegar mapas dos seus jogos de RPG que necessitam de mapas. É bem legal, é bem útil e tem um monte de mapa legal. Então, mas pra você, Gnome Steel? Pra mim, Sly Flourish. Assim, quem ganha, eu acho que Sly Flourish ganha, e eu quero que Sly Flourish ganhe. Cara, eu não sei, porque teve anos, como a gente falou, né, teve ano que ele tava menos... Ele tinha meio que se afastado, e aí ele nem apareceu mais, mas ele aparecia muito, né? Aparecia muito. E eu acho que, assim, junto com o Gnome Steel, acho que talvez seja o concorrente de mais peso. Cara, eu acho que ganha Gnome Steel ainda, porque... Eu acho o Gnome Steel esse ano, ele fez uma coisa que eu acho que é o que faltava pra dar um gás novo, que eles começaram a lançar podcast. Sim. Não é esse ano, vai. É do último ano pra cá. Parece que foi agora que os caras começaram. Os caras já estão aí desde 2017 fazendo isso, mas enfim. Então eu acho que isso deu um gás novo, uma ideia nova. E são podcasts. Não é como a gente que faz um podcast, sabe-se Deus quando, com 2 horas e meia de duração, né? Os caras fazem um podcast de 30 minutos toda semana. Então é bem gostoso de ouvir e tal. Era uma coisa que eu acho que tava faltando assim pra eles. É bem legal. Legal. Então, para a próxima categoria. Acho que a gente vai pular, melhor categoria. Melhor cartografia a gente sempre pula, né? Whatever. Melhor livro eletrônico é uma categoria que eu também não me interesso muito. Cara, melhor livro eletrônico eu acho fogo porque... Eu sempre falo isso, né? Eu não sei muito bem o que define por que eu vou votar no melhor livro eletrônico. É simplesmente o fato que ele não tem uma cópia física. Ou ele é muito bem otimizado pra rodar. Mas nenhum eu acho que é super bem assim, otimizado pra fazer uso. Eu sempre falo isso. Ah, tinha que ser esse o cara pra ganhar, né? Mas você tem algum destaque melhor livro eletrônico? Não sei se você quer passar um não, por um. Pra mim eu passo um reto, porque eu não, nem parei pra ver muita coisa, porque é uma categoria que não me chamou muita atenção. Então eu tenho que puxar, né? Porque tem um suplemento que tá concorrendo, que é o On The Air, da Spectrum Games. Nossa, fala de eu tinha comentado com você. Esse é um suplemento que é, cara, totalmente minha cara. mas é de uma empresa que já me decepcionou muito. A Spectrum Games, ela lança uns jogos bem diferentões, que eu geralmente acho que eu olho e falo, cara, esse é um jogo maravilhoso, eu vou amar esse jogo. E aí quando eu vou ler as regras, etc, eu falo, cara, essa ideia é tão boa, mas esse jogo é tão bosta. Que eu geralmente fico assim. Eles lançaram, por exemplo, o Retro Star, que é um jogo para fazer, para você simular uma série de TV de ficção científica dos anos 70. Uhum. E eles usam coisas, por exemplo, o fato de você ter efeitos especiais é um atributo na sua ficha, entendeu? E meio que você vai gastando. Quando eu vou dar um tiro da minha pistola laser, ah, isso é um efeito especial, você vai gastar um recurso para fazer isso. E aí quando acabou, é porque acabou o budget da série, sabe? A gente não tem dinheiro pra você ficar dando, sabe, Battlestar Galactica, o original. A gente não tem dinheiro pra ficar mostrando 1 milhão de naves, 1 milhão de Cylons toda hora dando tiro, entendeu? Uhum. Então ele tenta trazer isso pro jogo, isso, mas no final o casamento não é tão bom. E o On The Air, ele é um jogo pra você representar séries de rádio, radionovelas, lá dos anos 40, 50, né? Então ele tem algumas coisas como, por exemplo, o fato de você ter a hora do patrocinador, sabe? No meio da narrativa da história, você puxar este programa é um oferecimento de... Este enterro é um oferecimento de presunto Sadia, sabe? Uhum. Fazer esse tipo de coisa. E isso gera um recurso narrativo que você usa durante o jogo. Então eu gosto desses jogos que estão tudo amarrados, sem falar que... Se você vai pensar em radionovela dessa época, você pode pensar na radionovela do Superman, você pode pensar em Flash Gordon, você pode pensar em várias coisas. Não deixa de ser pulp, né, pela época. Sim. Então eu acho que é um puta negócio, uma puta ideia, etc. Que eu ainda não comprei, porque quando eu fui comprar, meu cartão internacional deu pau. Oh. Eu não tô resolvendo no banco ainda. Então eu não sei se... Vai seguir essa linha da Spectrum Games que depois eu vou ler e falar assim, cara, não vou jogar. Não vou jogar porque não dá, isso aqui tá muito ruim. Mas eu gostei muito assim do que eles pegam, do que eles tentam trazer, né? Ok. Mais algum que você acha que... Não. De importante, acho que só esse nessa lista. Então, seguindo. Melhor produto pra família. Melhor produto pra família também é uma categoria que eu não me interesso muito, então eu não parei pra ver muita coisa. Você não viu muito? Mas se você quiser comentar, fica à vontade. É que, cara... Tem algumas coisas legais nessa daqui. Porque, por exemplo... É engraçado, por exemplo, tem Khan of Khans, da Chaosium. Khan of Khans é um board. É literalmente um board game, cara. Eu não sei muito bem porque colocar aqui, assim... Se bem que já teve vez que eles deram prêmio pra aquele... Abecedário, né? Do... Não, mas tinha um que era... Não era o Red Dragon Inn. Era tipo um board, assim, mas também com temática de taverna, não lembro. Mas eu acho estranho quando os caras colocam aqui, né? O Storm Hollow também é um board. Então, ele é um... Ele define como um storyboard game. Sabe-se lá, Deus, o que é isso, né? Eu acho que os dois produtos que eu tenho um pouco de destaque nessa linha é o Heavy Metal Thunder Mouse, da Shoreless Sky Publishing. Ele é um jogo para Fate, que teve um financiamento coletivo um tempo atrás. Ele é um jogo que você joga com um grupo de ratos camundongos no mundo que é uma versão do nosso mundo real. Então você tem a cidade dos ratos e ela está às margens da cidade dos humanos, sabe? Uhum. Só que esses ratos são uma gangue de motoqueiros. Parece legal. Eu não sei muito bem porque ele está em melhor produto da família, porque... Eu não vou chegar ao ponto de falar assim que ele usa isso, mas é um jogo pesado, etc. Não é isso, mas ele é meio um Sons of Anarchy com ratos, entendeu? Você pode trabalhar com a sua gangue, ser uma gangue de ratos que fazem tráfico, que fazem alguma atividade criminosa. Não sei bem por que tá aqui. É um jogo legal, tem uns sisteminhas legais, assim, tem até suplemento lançando pra ele atualmente. Que eu gostei por outros motivos, mas eu não sei se eu colocaria no melhor produto pra família. O produto pra família, pra mim, é o RPG que eu jogaria com meu filho de menos de 10 anos. É isso que eu pensaria, entendeu? Não que eu tenha filho, não tenho, mas enfim. E aí, no meio disso tudo, tem um que é o I Am a Guide, da Monte Cook Games, né? Que é um suplemento pro No Thank You Evil, que acho que ano passado ou retrasado foi indicado também, que ele pega o Cypher System e ele simplifica o Cypher. E ele faz um jogo para você jogar com crianças mesmo. E o Aema Guide é como se fosse o livro do mestre para isso. Mas o livro todo ele é escrito para assim, uma linguagem acessível para se você, pra uma criança, sei lá, 9 anos, 8 anos, 10 anos, poder ler e trazer aquele jogo, entendeu? Eu gostei dessa pegada. Puta, é um livro, um suplemento para o mestre, mas tem que ser escrito para como se uma criança fosse ler e jogar. Eu acho bem interessante isso daí, o que eles conseguem fazer. Sem falar que, sinceramente, eu já vi bastante coisa do No Thank You Evil, eu acho melhor do que o Cypher, eu acho melhor que no Menera, pronto, falei. Sabe aquela coisa que a gente falava quando ia sair, que era tipo, então esse aqui vai ser como se fosse os aspectos de Fate, eu vou poder escrever o que eu quero, etc. O No Thank You Evil meio que faz isso. Então, eu acho que, sei lá, na real, ele é o Cypher que eu queria. Olha aí. Muito bom saber. Aliás, eu só queria comentar nesse ponto que eu, no Menera 2ª edição, estava introduzindo uma porrada de mecânicas que tem a ver com exploração. E onde está seu Deus agora? Pessoas que diziam que estava errado, mas tudo bem. Ah, olha aí. No Menera 2, né? É, exato. Mas enfim, isso é outra história. Precisa dar uma lida. Mas enfim, eu não faço ideia. Nem na anterior, que sou melhor livro. Melhor livro de todos, talvez ganhe Delta Green. A gente não falou, mas está indicado. Agora, melhor livro para família, eu não faço nem ideia de quem ganharia 100%. Isso. Eu vou votar no Khan of Khans, que tem um nome legal. É, talvez Khan of Khans. Não sei, cara. Tá muito, muito away aqui, cara. Estou usando o critério que eu estaria usando se eu estivesse preenchendo uma ficha de votação. É Khan of Khans, tem um nome legal. Eu voto nele. Esse nome, Khan of Khans, é bom. Melhor jogo de grátis? Uhum. Best free game? Isso. Também não tem nada aqui que eu achei muito impressionante. Eu acho que vale a pena comentar um pouco do Esper Genesis Basic Rules. Pra quem não sabe, o Esper Genesis, ele é interessante. Ele é um cenário de sci-fi, space opera pra D&D quinta edição. Ele é meio que o Starfinder do D&D quinta edição, por assim dizer. Feito por empresa, não é da Wither, não é oficial. Mas ele tá aí, é um livro que eu acho bonito. Ele tem uma arte bacana. Ele tem 9 classes novas, né? Ele tem 8 classes novas e raças diferentes. Ele pega o framework do D&D quinta edição e cria um jogo sci-fi em cima. Uma coisa que era muito comum na época da Open License do 3.5, né? E é um pouco retorno a essa ideia. Então, se você gosta de uma space fantasy da vida e acha Starfinder muito complicado, talvez a Spreadinha seja uma boa, porque ele é parecido e ele usa o D&D Quinta, que é um jogo significativamente mais simples. O Free Rules é uma versão simplificada, tipo um Kickstarter, assim, uma introdução, não é um jogo completo, nada disso. Tem dois jogos aqui que são completos, né? Que é um sistema próprio, que é o Fort Wright Open Roleplay Creative Commons Edition, gigante o nome. Que é um sistema genérico, né? Não é baseado em nada, baseado no autor, né? não é um D20, um hip-hop de sistema original, né? E o Modus 2 também. O Modus 2 ele é foda porque o cara tem uma versão do texto free pra você pegar, né? Sem diagramação nenhuma, tipo um texto corrido, e ele tem uma outra versão que é a que ele vende. Então, tá meio que. É o mesmo jogo, só que um é você tá todo editadinho bonitinho, o outro é só o texto corrido. Ah, é comum esse tipo de coisa, muito autorinho de fazer isso. É, tipo, tem isso. Mas o que eu indicaria, assim, na verdade, não é nenhum desses, é o Saga of the Goblin Horde. Esse jogo parece interessante mesmo. É legal, cara. É um suplemento pra Savage Worlds. Que você joga com goblins, na verdade você não joga com só goblins, né? Você joga com toda uma comunidade goblinoide, né? Então você tem orcs e trolls e, sei lá, bugbears e coisas parecidas. Mas o papel dos jogadores são, tipo, os goblins, que são a casta inferior no meio disso tudo. E aí você tem uma campanha completa, né? Nenhuma aventura, uma campanha. Bem estruturadinha, com NPCs, etc, tal, e essas coisas meio malucas de você jogar com Goblin. Eu achei interessante, porque, assim, Savage, que é um jogo que tem relativo fácil acesso, né, um sistema razoavelmente bem conhecido, tudo lá, né, regras alternativas, personagens, etc. Então, exato. Eu acharia muito legal. Eu acho que quem vai ganhar, na verdade, é o Esper Genesis, porque eu tô vendo falar muito dele. Mr. Jones é um jogo pretty cool guy. Tipo, ele tá na minha lista de to read, sabe? Eu tô com o PDF dele em algum lugar e um dia minha lista vai andar. Mas por enquanto, tá foda. Porque, mecanicamente, ele parece um jogo muito interessante. Eu acho que qualquer... É que assim, vamos lá. O outro jogo que fez o que o Mr. Jones fez foi o Adventures in Middle-Earth, que é um jogo muito querido e é um jogo muito bom, que pegou o framework da quinta edição. Ganhador de prêmio, inclusive. Ganhador de prêmio. Falando em Ennis, ganhador de prêmio. Então, ele é um jogo que ele pega o framework do D&D quinta edição e trabalha em cima pra criar algo diferente do D&D quinta edição, mas muito bom, muito bom. E eu acho que o D&D quinta edição tem uma base muito sólida. Por consequente, eu gosto da ideia do Esper Genesis, dele pegar isso e fazer um jogo diferente, com classes diferentes, magias diferentes, um feeling diferente, né? Ele faz uma série de mudanças interessantes pro base do D&D quinta edição. Então eu acho que é um puta jogo legal mesmo. Então, eu não parei pra ler, não sei se é incrível, mas o potencial pra ser muito bom é grande. E também acho que o Esper Genesis leva. Boa. E agora, uma das grandes categorias, uma das top 3 categorias, aquela que fica acordado até uma hora da manhã do Oscar pra ver. Melhor produto? Melhor jogo. É, porque antes tem melhor produto. Melhor free melhor product. Produto? Oh, melhor produto grátis. Foda, eu pulei. Foda, você vê o quanto eu me interesso por esse problema. Vamos lá. Vaginas são mágicas. Vaginas são mágicas, foi um livrozinho bem legal. Vaginas are magic. Que é um livro do Pro Lamentations of Flame Princess, um joguinho. É, que é um suplemento de magias pra. Um sistema novo de magia pra Lamentations. É o cara lá, o Regis, não sei o que lá, terceiro, quando ele faz os suplementos dele pro Free RPG Day. Uhum. É, teve outro ano que ele fez uma aventura gigante de mais de 100 e poucas páginas. Ele sempre faz uns projetos muito malucos. Uhum. E esse era um livro com um sistema diferente de magia, que é, basicamente mulheres podem lançar magia, e aí ele traz algumas magias mais ou menos diferenciadas, com algumas ilustrações até com um cunho meio erótico, assim, que eu não acho particularmente bom, mas Vaginas Are Magic, é tipo um título, sei lá, o que dizer sobre esse título, né? The kind of art. Enfim, por vida, anyway, enfim, foi alguma coisa algum... se destaca pra você entre o melhor produto Free Product? Tanto que eu pulei a categoria inteira, mas o máximo que eu posso falar daqui é eu falo do Starfinder First Contact, que eu tive acesso, que foi meio que um preview que eles lançaram antes que do Starfinder sair, que tem um resumo de alguma coisa de cenário, alguma coisa de regra e um pequeno bestiário. E ele é legalzinho, mas não há nada também. É, tem dois quick starts, né? Então, do Eclipse, da segunda edição do Eclipse Phase e da edição nova do RuneQuest. E talvez o que eu acho o melhor produto aqui sempre, não é o primeiro ano que tá indicado, que é o Tabletop Audio, né? Que o Tabletop Audio é bem legal. A ferramenta online com músicas climáticas e ambientais para trocentos mil gêneros diferentes de jogo. Busca lá, uma hora de som ambiental de uma floresta sinistra. Aí você põe lá pra tocar e deixa rolar, né? Você pode fazer sua playlist e tal. Então, acho que meio que chovendo no molhado aqui. Mas só pra não deixar passar, mas vamos lá, Best Games, você tava falando. Então vamos lá, categoria que fica até uma hora da manhã, o equivalente, eu diria, todo mundo faz sabendo, mas o equivalente, eu diria, assim, tipo assim, do melhor diretor, talvez, do Oscar, coisa assim. Provavelmente. Melhor jogo. E melhor jogo é complicado, né, porque... O que isso quer dizer exatamente, né? É difícil falar aqui, mas aqui tem, acho que muita da carne desse episódio vai ficar aqui. E vamos lá, vamos comentar que tem coisas que eu pode acho. Pode começar, porque o primeiro é um queridinho seu. Ok, é um dos. Que é, o primeiro, então, é o Delta Green, de RPG da Arc Dream Publishing. Um pouco de backstory do Delta Green. Delta Green, ele era um jogo antigo, por assim dizer, né, da linha do Cthulhu, ali, década de 80, se não me engano, a primeira edição do Delta Green. E ele veio, e foi com muitos jogos daquela época, ele foi esquecido por muitos anos, ficou meio, a licença ficou perdida e tudo mais, e uma galera comprou e lançou um Kickstarter para trazer o Delta Green de volta. Foi um sucesso. E eles trouxeram. O primeiro livro saiu em 2016, se eu não me engano, que era o Agent's Handbook. Que na época eles falaram, isso daqui vai ser tipo, é um livro do jogador do Delta Green, sabe? Quando ele ganhou um N de prata, na época, pelo melhor, não me lembro a categoria exatamente, mas ganhou. Desde então eles vêm lançando aventuras e suplementos, e a versão completa do jogo estava sendo aguardada, porque o que eles tinham lançado naquele momento eles diziam que era tipo, ah, isso aqui é tipo um preview da parte de jogadores do livro Core. Agora eles lançaram um segundo livro, que é o Handler's Handbook, né, que é tipo um livro do mestre, e agora eles mudaram a narrativa, né? Então eles são, os dois livros juntos são o produto final, por assim dizer, que é o Dr. Green de RPG. Então o que está sendo avaliado agora são esses dois livros juntos, né? De certa forma, tem um livro aí que está meio que reconcorrendo, né? Mas mas ele está aqui. Porém, eu acho que ele está aqui por causa do Handler's Handbook, que chama muita atenção. Mas vamos lá falar um pouquinho do Dr. Green. Então, para quem não conhece o Dr. Green, que eu acho um nome péssimo, mas é um RPG sobre agentes especiais do governo americano, da agência Delta Green, que é uma agência super secreta, estilo MIB, sabe? Que nem as outras agências sabem que existe, esse tipo de coisa. Legal que eles, no lore, eles amarram a criação da agência com um excedente em Smalf. Um grupo de agentes federais foi investigar uma cidade chamada Smalf, e daí surgiu a Delta Green. Legal pra caralho. Ah, é muito maneiro as conspirações e tal. E, porém, é uma abordagem. Ele é um jogo de horror ainda. Então, ele tem a sanidade, tem todos esses elementos típicos de jogos cutulescos. Ele usa um sistema de porcentagem, mas não é o BRP, ele é uma versão diferenciada do sistema. E ele tem muito foco entre. Ele é um jogo muito dramático, muito focado em sacrifício. Ele tem aquela ideia de Cthulhu, sabe? Se o personagem vai morrer ou vai ficar louco, esse tipo de coisa. Mas aqui ele tem um pouco. Ele está fazendo isso por alguém, ele está fazendo isso porque. Para salvar algo que para ele vale a pena. Então todo personagem tem uma série de âncoras e de coisas morais que o mantém estável, né? Eles falam que essa agência, ela não é uma agência, sei lá, como um FBI, não tem um escritório, é Zipper Agents em células espalhadas que mal tem contato com as outras, eles têm pouquíssimas informações e poucos recursos, embora tenham alguma, mas não é, sabe, você não vai descer de helicóptero com o esquadrão da SWAT, não é isso. O seu personagem, a ideia dos agentes da Delta Green, que muitas vezes nem se conhecem antes da missão, olha, o Unnatural, como eles chamam, aconteceu de Uivet, com o menor número de casualidades e com o menor número de testemunhas e sem que isso vá ao público. E esse é o seu trabalho. E você faz. E o seu personagem, ele podia ser um ex-agente do FBI, um ex-Navy SEAL, ou é sempre um cara. Ou, sei lá, um cientista renomado, mas que deixou de ser. Mas normalmente um cara dessas agências do governo, né? E você escolhe pelo que você luta e pelo que você batalha. Enquanto esses elementos estiverem no jogo, você tem uma série de vantagens mecânicas para resistir à perda de sanidade, a desestabilizar e tudo mais. Contudo, pela estrutura do jogo, quanto mais o seu personagem vai ganhando, vai se envolvendo com essas coisas, vai ganhando pontos em skills sobrenaturais, em magia, esse tipo de coisa, mais ele tende a deteriorar as relações dele, é o cara que vai se afastando da família, que vai começar a se comportar de estranho, e no final das contas ele afasta as pessoas que ele queria proteger, e o fim trágico dele não. E como ele chama no livro, o momento em que o agente vai se tornar a missão não tá muito longe, sabe? Legal. Tem muito forte essa coisa que todo agente da Delta Green sabe que um dia ele vai ser a missão. É legal pra caralho, assim. O sistema me surpreendeu muito, porque eu tava esperando uma coisa meio clunky, meio truncada. E ele não é at all. Ele tem uma coisa que a gente já bateu nessa tecla várias vezes. Mas que eu prefiro sistemas de criação de personagens que cheguem pra mim e te falam: cara, o que você tem na sua mente? Qual o conceito que você quer? Você quer ser um policial? Você quer ser um agente do FBI? Escolhe isso aqui que você vai ter as skills necessárias para ser um agente do FBI, sabe? Eu não gosto muito, tipo, ah, você tem 50 pontos, faz seu agente do FBI aí, por exemplo. E esse jogo faz isso. Ele te, com uma meia dúzia de escolhas que você faz em termos de carreira, agência, treinamento que você recebeu e tudo mais, você sai com uma ficha pronta, com suas skills prontas. Ele tem atributos e perícias e ele já te fala: ó, esses atributos são importantes para esse tipo de personagem. Ele deixa tudo muito claro, essa parte de sistema. Ele não está preocupado em que o jogador desenvolva um system mastery para conseguir jogar o jogo dele. Eu acho que qualquer um, em 5 minutos, consegue criar um personagem de Delta Green competente, funcional e capaz de realizar o que o cara quer realizar, sabe? Capaz de cumprir o conceito que esse cara tinha na cabeça. Eu acho que nisso o Delta Green se destaca muito. Outra coisa que eu acho excelente que ele faz, quando ele vai descrever as perícias dele, isso tem lá, tipo, antropologia. Muitos jogos, a gente fala, ah, antropologia é o estudo da ciência, das sociedades humanas, ponto. como é que você usa isso, se vira. O Dr. Green, ele te fala em que circunstâncias você vai usar, em que jeito num jogo investigativo você vai usar essas skills. Sem ser restritivo, ele não te dá uma tabelinha de poderes, mas ele te dá exemplos úteis em gameplay pro tipo de história, que, o tipo de jogo que o Dr. Green faz, que aquela skill é útil. O tipo de skill que você lê a descrição e fala, puta, eu sei onde eu vou usar isso no jogo, sabe? E isso eu acho que é muito, muito bom no Dr. Green também. É um jogo que me impressionou muito quando eu comecei a ler. Eu pretendo mestrá-lo, eu tô lendo os livros agora. Eu tô começando o livro do Handlers e, maluco, você termina o livro dos jogadores e você fala, ah, tá, eu acho que eu sei do que é esse jogo. Aí você vai ler o livro do Handlers e não, você não sabe. Porque o livro é uma maravilha, é um livro muito bom. Ele é um livro que ele vai começando a contar as conspirações e o que, que tem por trás do Dr. Green, como os personagens são manipulados e como você criar histórias para esse tipo de coisa, com exemplos de rituais, um monte de tabela randômica para você gerar histórias de investigação e terror sem você precisar de ser um escritor hitchcockiano para fazer, sabe? É um puta livro legal. Eu tô adorando o Dr. Green, tudo que eu vi dele sobre ele até agora. Porra, massa. Então, seguindo aqui, agora que eu, né, meu discurso gigante aqui, seguindo para nosso próximo jogo, que é o Blades in the Dark. Cara, Blades in the Dark. Alguns diriam a nova AWE, o novo Apocalipse Engine aí, o... Tá que eu pare, né? Não, já tem até o Forged in the Dark, né? Que jogos baseados. Assim, o Blades in the Dark é um jogo da Evil Hat, ele foi feito pelo John Harper. Pra quem não conhece, talvez você tenha ouvido falar de um outro produto do John Harper que fez um buzz aí uns bons anos atrás, e foi até lançado em português, que era o Lady Blackbird. Uhum. Que era uma mistura de... em poucas páginas ele trazia uma aventura, um cenário, os personagens e um conjunto de regras. Um sistema meio diferente e tal, com uma pegada meio steampunk, não sei o quê. Beleza, isso foi um dos jogos que o John Harper lançou, e estava numa época de lançar vários mini-jogos, assim, né? E tem um monte na página pessoal dele. E aí, ele veio agora trazendo o Blades in the Dark, que é um produto muito, muito diferente disso tudo. O Blades, ele é um jogo para você jogar um gênero específico, que é uma aventura jogando num cenário medieval, assim, em vias de uma revolução industrial, meio vitoriano, etc. E você joga com ladrões. Por exemplo, você já leu Lies of Locke Lamora? Nunca li Lies of Locke Lamora. É tipo, pra mim é idêntico a Lies of Locke Lamora. Ah, dá pra falar de meio... Ah, qual é o nome daquele jogo de videogame? É Dishonored? É, total. Né? Enfim, e aí você joga com um personagem... que é um ladrão, ou um tipo de bandido, um ladino, tentando montar uma gangue, tentando montar uma facção criminal no meio dessa cidade que é corrupta e tem várias facções no poder, e você vai ter as interações entre essas facções, etc, etc, etc. E ele tem um puta cenário maneiro também, que não tem nada a ver, ele tem motivos muito severos de por que você não pode deixar a sua cidade, por que você vai ter que conviver com as consequências do que você fez e não dá pra você simplesmente ir pra outra cidade depois que você cagou na sua, sabe? Viagem é uma coisa que não é difícil, que não existe praticamente, sabe? Pelos conceitos do cenário. O Blades, ele é um jogo que, assim, eu tô numa relação de amor e ódio, eu tenho pro ódio. Quando você lê ele, quando você começa a ler, principalmente assim, quando eu li Lady Blackbird uns anos atrás, eu amei o jogo. Eu achei que ele faz muito com muito pouco, mas era muito, muito pouco mesmo, sabe? O Chaz me conhece, sabe que eu gosto de regras simples, que tem uma grande abrangência, etc. O Lady Blackbird eu achava que era simples demais. Eu falava, isso aqui precisa de um recheio e vai virar alguma coisa muito boa no futuro. Então, o John Harper, quando você começa a ler o Blades in the Dark, você vê o embrião lá atrás, algumas coisinhas do Lady Blackbird, né, na rolagem de dados, nas consequências, etc. Só que ele colocou esse recheio a mais, ele incrementou. Só que, na minha opinião, ele incrementou demais. Então, assim, ele é um jogo que você faz o seu grupo de personagens, você cria o seu personagem, você tá com o seu grupo, tem algumas classes de personagens que você pode pegar, E aí ele começa a trazer subsistemas e mais subsistemas para cima do jogo, todos eles para emular esse estilo de narrativa que ele quer passar, né? Uhum. Então ele fala sobre o jogo ter duas fases, uma fase que você tá fazendo a missão e uma fase que você tá no cooldown, que você tá tipo entre missões, que você ou tá pesquisando uma missão ou você tá se entregando ao seu vício, porque todo personagem tem um vício, todo personagem é bem low life, etc. E quando você se entrega a esse vício, é uma maneira de você recuperar de algumas condições, que é uma espécie de dano que você toma, né? São mais como tags que seu personagem recebe, né? Inclusive ele ser capturado, etc. Você tem toda uma regra para o uso de dinheiro, que eu até acho importante para esse tipo de coisa, porque dinheiro vai ser importante, sua motivação financeira vai ser importante, ele tenta tornar isso mecanicamente interessante. Mas ele já cria um outro subsistema à parte, onde você tem que trabalhar com dinheiro, pagar. Às vezes você vai ter uma mecânica separada para você. Ah, a gente tem o grupo de jogadores, mas a gente tem uma gangue que a gente manda, né? Nós somos os cabeças, mas a gente tem uma gangue de mais 20 pessoas, vai. Então você vai ter toda uma mecânica para essa gangue, o que, que ela faz, no que ela é especializada e o quanto que ela tá leal a você ou não. Então às vezes ela tá ficando muito... Ela tá se irritando muito e tá causando, tá ameaçando ela se voltar contra você. Você tem uma mecânica que você pode guardar dinheiro, porque você tem a barra de estresse que você vai gerando. Quando você chega no limite dela, seria que o seu personagem ou ele se aposenta ou ele é preso. Quanto dinheiro você guardou é importante para a maneira como o seu personagem termina o jogo. Então, se você conseguir um valor X, você pode se aposentar de uma maneira razoável. Se ficou um valor muito abaixo, você terminou na merda, mendigo, fudido, entendeu? Uhum. Mas também ir pra cadeia, você pode meio que pagar pelos crimes e aliviar uma outra barra que tem, que é meio que meio as estrelinhas do GTA, sabe? É quanto a polícia tá atrás do seu grupo. A força da lei tá atrás de vocês. E você pode meio que ser culpado e foi pra cadeia e você tomou uma pelo time, sabe? E aí eu alivio um pouco isso. Cara, e isso são alguns... Eu tô passando muito por cima, mas isso são alguns dos subsistemas... Tem dezenas de subsistemas nesse jogo. Eu acho que a coisa mais importante que ele traz é que ele ensina você a pegar todo o conflito e desmembrar num relógio. Uhum. Fazer um clock que nem o do Apocalypse Engine, que se determinados passos não estão sendo cumpridos, o clock vai avançando e você tem alguma coisa que vai acontecer quando o relógio se completar. Isso pode ser você tentar invadir uma torre. Isso pode ser quanto barulho você vai causar para alertar os guardas. Meio como aquele esquema de pensar com aspectos que eu falo em Fate, ele talvez é um jogo que vai te mostrar pensar com esses relógios, entendeu? Explicar todo o conflito em relógios. E assim, quando eu li Fate pela primeira vez, eu não entendi muito bem. Eu entendia que eu estava lendo um jogo interessante, mas aquilo não estava fazendo muito sentido para mim. Foi quando eu li o Fate Core que eu achei que eles deram uma enxugada no sistema, e aí eu falei, ok, eu entendi o que esse jogo trouxe, eu entendi a que ele serve. Quando eu li Apocalypse End pela primeira vez, eu também não entendi e não gostei. E aí, com o tempo, eu fui entendendo para que ele serve. Eu espero que aconteça a mesma coisa com Blades in the Dark no futuro, porque, sinceramente, agora, eu acho uma ideia legal, um sistema bom, mas que o cara coloca... Tem um livro de 300 e poucas páginas, cara, pra colocar isso. E você vai lendo e não para. E quando você acha que você entendeu, vem mais um sistema, e mais um, e mais um. E eu falo, cara, isso parece que tem tanta coisa pra você administrar no meio do jogo. Eu não sei, eu espero, tal qual os exemplos anteriores, eu espero estar errado nisso. É um jogo que ele tá ganhando jogos baseados nele. Você tem o Blades in the Dark, você tem o que é de pra jogar com uma companhia mercenária, que é o... Exato, que é um estilo, uma companhia negra, né? Esqueci o nome. Deixa eu ver aqui, eu já te falo. Enfim. E você tem da Evil Hat também, o Scum, Scum and Villainy, que é pra você jogar com um scoundrel, né? Num cenário de ficção científica. Chama Band of Blades. Band of Blades, esse aí. E esse outro pra você jogar com um scoundrel, né? Então, deixa eu ter uma folheada no Scum and Villainy. E ele, basicamente, ele pega o mesmo jogo, mesmo, e aí ele muda. Em vez de falar, sei lá, moedas de ouro, ele fala de créditos. E pronto, entendeu? Adapta um pouco as classes e bora pro jogo. Uhum. Então, eu tô vendo as pessoas mexerem no sistema e criarem coisas, mas não de uma maneira a enxugar. Então, de alguma forma, isso deve ser o interessante do jogo, entendeu? Mas atualmente, eu acho que é um jogo com puta ideia maneira, algumas coisas bacanas que ele traz, principalmente nesse sistema do clock, nas consequências que seu personagem toma, mas que, cara, eu não tenho a manha de mestrar isso aqui. Então, eu leio e falo, cara, eu já me perdi, eu não lembro que eu li no primeiro capítulo. Esse aqui é um jogo que eu queria que alguém mestrasse pra mim, por exemplo. É justo. Eu vou falar um pouquinho do Blades, mas um pouquinho mais positivo. Não vou me delongar muito, porque você já falou bem, eu acho. Mas eu gostaria de dizer que ele tem mecânicas que eu acho muito legais, ele tem um cenário que eu acho bacana. Eu concordo com você que ele tem muitos subsistemas, mas eu acho que ele, por saber disso, faz um trabalho muito bom em ensinar esses subsistemas. Eu acho que ele é um livro muito didático, muito interessante nesse sentido. Ele é um livro relativamente complexo, não nego, mas até eu não sou muito avesso a sistemas mais complexos, então eu não me intimida tanto assim. Contudo, eu não joguei ainda, é um desses que está na minha lista, eu quero jogar para ver, mas ele me interessa bastante. Eu acho que ele é um dos livros mais... ele tem muitos insights sobre design no texto dele, que eu acho bem interessantes também. E eu gosto da temática pra caramba, essa coisa de heists, em cenários de meio medievalescos, assim. Então, eu gosto do Blades, mas preciso jogar também pra ter uma opinião assim, definida, né? Pra cristalizar uma opinião sobre ele também. Uhum. Partindo pro próximo, nós temos o Zweihänder, a Green and Perilous RPG. Do Daniel D. Fox. Você tem, inclusive, né? Você comprou físico ainda. Tem a versão física dele, exatamente. Eu sou apaixonado nesse jogo, eu gosto muito dele. Ele tem uma historinha interessante por trás dele, né? Tem sim. Você quer contar? Eu... Não, por favor, você... Esse é o seu campo. Tá, então vamos lá. O Zweihänder, ele é uma... O que ele é? Ele é um jogo de fantasia medieval. Baseado, ele é uma carta de amor, ele é uma releitura, uma reinterpretação dos jogos do que foi o Warhammer Fantasy, primeira e segunda edição, que foi uma linha de RPG dos anos 80 e 90, que foi, em muitos aspectos, paralela ao desenvolvimento do D&D, mas ainda assim, mas muito diferente do que o D&D eventualmente virou. Não é um jogo sobre explorar dungeons, esse tipo de coisa. A pegada do Warhammer e, por consequência, do Zweihänder é bem diferente. A história dele é a seguinte. O Warhammer RPG, ele teve uma segunda edição que foi muito popular. Eventualmente o sistema foi comprado pela Fantasy Flight Games e houve uma terceira edição. Essa terceira edição ela foi super polêmica, porque eles fizeram um RPG muito misturado com board game. E foi uma coisa bem experimental, acho que a gente nunca viu nada parecido desde então, sabe? A sua ficha de personagem era cheia de... era uma caixa e você tinha... tokenzinhos de vida e de dano, era uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, mas eu achava interessante, porque eu tenho essa caixa. E o cenário do Warhammer, que eu adoro e não preciso nem falar dele, embora aqui seja do Warhammer Fantasy, não do 40K. Contudo, a terceira edição não foi muito bem recebida pelos seus fãs, e órfão de um jogo assim, o Daniel D. Fox, começou a trabalhar num projeto, que no primeiro nome dele, se não me engano, era... Não era Warhammer, mas era um nome... Era tipo um nome de um martelo, acho que era Mallet, eu não lembro o nome de cabeça agora, mas era alguma coisa assim. Ele começou a trabalhar nesse projeto e ele lançou uma versão beta do que ele estava fazendo para a comunidade dar uma olhada. A comunidade achou incrível, achou que ele, não, cara, você precisa terminar isso aqui tá muito bom, isso aqui tá um jogo muito legal e tudo mais, continua. E aí ele fez essa espécie de retroclone, e eu uso essas palavras com muito cuidado, porque ele pegou as bases do sistema do Warhammer Fantasy e ele mexeu muito, ele deixou, o Warhammer Fantasy é um sistema muito antigo, sistema de porcentagem, com detalhes eu acho talvez um pouco desnecessários, e o Zweihänder ele simplifica muito disso, e mantém a complexidade onde eu acho que ela fica interessante, que é os sistemas de magia, com um monte de escolas de magia diferentes, que funcionam de formas totalmente diferentes, e geram consequências diferentes do personagem. Ele tem a ideia das profissões que eram tão famosas no Warhammer, então você começa o jogo com um catador de ratos, com uma prostituta, com um açougueiro, e conforme você vai ganhando níveis e sobrevivendo, você vai chegando a... Você vai pegando classes mais fortes, você vira um Witch Hunter, você vira um soldado, um cavaleiro, e vai subindo na vida, por assim dizer. É um jogo muito letal, seus personagens no começo morrem a rodo, ele tem essa coisa de... ele inclusive foi abraçado pela comunidade OSR como um todo, embora ele não tenha nenhuma conexão com D&D, mas o estilo de jogar é muito parecido. embora ele seja um jogo mais completo, mais complexo em termos de, mais robusto em termos de mecânicas. Porém, você cria um personagem super rápido, você pode automatizar o sistema todo com rolagem de dados, sabe, para jogar em várias tabelas e sair com um personagem pronto no final. Ele, o texto do livro é muito evocativo, você consegue ver que é um cara, é um trabalho de amor, é um puta chaproca de 600 e quase 700 páginas, e você vê que é um trabalho de amor do cara, ele fez aquilo por paixão ao projeto. E é um texto engraçado, ele é um texto irreverente, o jogo ele é de, ele tem essa coisa do green dark, green and perilous, mas ele não é, ele tem uma coisa que eu acho que muitos jogos desse tipo acabam esquecendo às vezes. Ele é green, ele é dark, ele é horrível, ele é terrível, o mundo dele é severo, coisas horríveis acontecem, mas ele contrasta isso com um senso de humor, às vezes até pastelão, sabe? Mas ele traz esse humor para quebrar um pouco essa coisa tão dark, tão trevosa, tão sinistra, que às vezes é necessário pro, tanto na forma de jogar o jogo, quanto no texto dele. Tem piadas com Gary Gygax, com Dave Anderson, tem piadas com Indiana Jones, tem piada com Han Solo, tem um monte de, tem várias referências de cultura pop, sem perder a identidade dele, né, como um jogo desse tipo. O Green Imperilus. Exatamente, exatamente. Mas sem ser, sabe, bleak. Ele é interessante, no mundo vivo e divertido em uma série de aspectos. Ele abandona o cenário do Warhammer Fantasy, ele tem um cenário meio genérico, que a ideia é que você construa o cenário por si só, baseado nos elementos que ele traz. Isso O sistema é legal. de ma... É assim, sim. O sistema de magia é maravilhoso, o sistema de combate é extremamente divertido, na minha opinião. Você escolhe manobras que você vai fazer e tudo mais, tem um pouco mais de robustez aí falando. É um estilo de RPG muito diferente do que a gente está acostumado a jogar. Principalmente quem está muito acostumado a jogar com D&D, sabe? Este é um jogo de você ver um monstro, você corre, você pensa numa maneira criativa de enfrentá-lo, porque se você sair na porrada com ele, você provavelmente vai perder ou morrer, e isso é uma coisa reservada a momentos muito sérios. É um jogo em que dungeon crawl é uma coisa muito rara, e que mal acontece, e que o tipo de conflito que você vai se envolver são mais conspirações urbanas, ou, sabe, uma bruxa na floresta, ou tem um demônio que vai ser invocado nessa cidade, nós temos que descobrir quem que vai invocar antes que ele consiga. O tipo de história é muito diferente, não é tanto se aventurar por tesouros, esse tipo de coisa. Embora tenha um quê disso, mas isso não é o foco do jogo. Enfim, eu acho que eu não quero entrar em muitos detalhes do sistema, ele é um sistema de porcentagem, uma série de variações, mas o autor, eu sigo o autor do jogo, Daniel de Fox, ele é um cara muito legal de acompanhar. Ah, assim, o sistema de XP dele não tem nada a ver com matar monstros, sabe? Ele tem todo um sistema de XP de alcançar objetivos que o mestre jogador colocam para eles próprios, sabe? Então você ganha XP quando você consegue uma coisa relevante do personagem, seja em história, seja mecânica, mas que você e o mestre decidiram, ou para o seu personagem ou para a história em si, sabe? Aquele tipo de coisa, bem essa ideia de milestones que a gente tem no D&D, mas um sistema um pouco mais aprimorado. Do tipo, sabe, quando eles descobrirem o invocador do demônio, eles ganham XP. Quando eles descobrirem o local do ritual, eles ganham XP. Quando eles conseguirem neutralizar tal inimigo, eles ganham XP. Quando eles ficarem, sabe, quando eles, se eles ficarem amigos do abade, eles ganham XP. Se fulano matar o inimigo que ele tinha, ele ganha XP. E assim vai. Tem outras coisas que eu acho que ele faz que eu acho muito legais também. Por exemplo, em Zweihänder, as raças não humanas, elas são diversas também. Então, por exemplo, nem todo elfo vive para sempre, nem todo elfo vê no escuro. Você meio que rola randomicamente no seu. Você pode rolar randomicamente para ver qual característica da sua raça fantástica você vai exibir, sabe? Mas assim como nem todo humano é alto ou forte, ou nem todo. Eles colocam esses traits raciais como coisas que você pode ou não pode ter, que eu acho que é uma coisa muito legal de trazer para o jogo dele. Então, você render um puta jogo maneiro. E eu gosto muito, né? Tem a versão física e tudo mais. Eu ainda não joguei ele, infelizmente, quero muito, mas eu preciso arrumar um grupo e tempo para conduzir esse jogo. Mas é um livro que eu acho bom demais. Vale a pena comentar que o autor do livro, ele sofreu uma campanha de doxing devido à indicação dele. Não sei se você ficou sabendo disso. Não, não fiquei não. Como é que foi essa história? O Daniel D. Fox, ele é um cara bastante progressista. Você vê a própria, ele se preocupa na arte do jogo, por exemplo, com representatividade. Você tem mais ou menos 50% entre homens e mulheres. Você não tem mulheres super sexualizadas, ou você tem mulheres em situação de poder. Você tem homens negros, mulheres negras, asiáticos. Ele tenta se esforçar para trazer isso tanto para as imagens quanto para o texto do jogo dele. E por isso ele ganhou a alcunha de ah, essa autora, essa esse tipo de bobagem. Quando foi indicado ao Ennis, a galera do 4chan e afins acharam o endereço do cara e publicaram na internet Nossa, e nossa. ameaça, dirigiram na frente da casa dele, xingando a família dele e tudo mais por causa do jogo de RPG, porque o cara é progressista no jogo dele. Porra, agora eu quero que esse cara ganhe. Não é? Porra, agora eu quero mais que ele ganhe mesmo. O que que tá concorrendo? Se tiver concorrendo, tem que votar nele. Porra, agora sim. Puta, nem li, cara, nem curto esse jogo, mas só depois dessa história aí. Pô, vixi. Eu ainda não votei, né? No Enzo, ainda não No fiz a Enes, minha valeu. votação. Agora eu Os vou, já que eu não legendas tô vindo com super força aí. pra nenhum outro jogo, talvez eu use isso como meu critério de desempate aqui. E ele é um cara bem legal. Quem quiser ver, tem uma entrevista do Adam Coble com ele, que é muito legal, que eles falam de game design, eles falam do que motivou ele. Ele é um cara que ele deu muito azar. Ele lançou o Zweihänder, tipo, uma semana depois anunciaram a quarta edição do Warhammer Fantasy, que foi adquirido pela Comic Con 7, que eles vão lançar Sim, agora. sim. Mas ele é um cara que viu isso e aí ele apoia o lançamento da Comic Con 7, comenta, e não fica falando, ah, meu jogo é melhor, não joga deles. Ele faz promoção do jogo dele, ele ajuda a promover ele acha que todo mundo jogando esse tipo de jogo vai trazer mais awareness pro jogo dele. Eu acho que é uma pessoa muito do bem, o Daniel D. Fox, eu torço muito por ele. Então, eu gostei de ver o material dele aqui. Boa, Seguindo? então sem renda. O próximo indicado é um jogo que caiu na mesma categoria para mim do Blades in the Dark, é uma categoria muito similar. Jogos que eu acho que tem uma ideia super, super legal, o livro não me pega. Que é o Red Markets, A Game of Economic Horror. Você chegou a dar uma lida? Eu dei uma olhada por cima dele, cara. Eu não me foquei muito nele, mas eu vi que Apocalipse Zumbi. Eu não vi onde Cara. que o Red Markets entra na parada. Então, ele tenta. A pegada do jogo é assim: você vai jogar num apocalipse zumbi, existem alguns lugares que estão confinados, que existem zumbis, etc. E você é um scavenger, mais ou menos. Você é um cara que, para viver, você entra nessas zonas para atrás de itens e recursos, etc., para que você possa vender e, enfim, se viver, manter sua vida, manter a sua família, etc. Aí quando eu vi sobre assim, porra, um livro, um jogo sobre zumbis e uma pegada econômica, onde que eu já vi isso antes? Eu falei, porra, essa é a origem dos filmes do Romero. O primeiro Noite dos Mortos-Vivos e depois aquele que ele, é o Madrugada dos Mortos, que eles estão no shopping, é muito uma crítica nisso, é consumismo, alienação, etc. Eu falei, cara, tem um potencial interessante aqui, né? Eu vou ler esse jogo. Só que assim, qual que é pra mim o problema do Red Markets? O cara começa falando sobre. Ele vai estar para você a história do cenário, como é que chegou aquilo. E é nessa história que ele vai tentar amarrar as questões econômicas que ele está colocando. E aí, cara, ele gasta metade do livro, tipo umas 100, 150 páginas, para descrever a história de como o mundo foi para esse lugar. E, cara, eu não suporto jogo que faz isso. E aí, quando você começa a ler, você começa a ver, você fala assim: é uma pessoa que entende de economia, mercado, etc. Ela está tentando dizer alguma coisa. Só que ele escolheu a mídia que, para mim, é a pior para esse tipo de coisa, sabe? Ele está tentando me mostrar como fazer essa crítica e fazer esse laço, etc. Mas não, e não está me mostrando o jogo, ele está me mostrando a história do que vai levar o jogo. Entendi. E aí eu li, quando vi que aquilo não ia para frente, falei, cara, parei com essa porra, porque eu não aguentei ir para frente nesse jogo. Talvez esse autor tenha uma crítica válida e tenha alguma coisa a dizer, e talvez seja melhor num romance. Entendeu? Entendi. Eu não sei se um jogo de RPG foi o melhor lugar que ele poderia trazer essa discussão, ou não trazer essa discussão da maneira como ele trouxe. Entendi. Por curiosidade, se alguém quiser, teve um canal que fez um streaming disso, acho que faz umas 2 semanas. Eu acho que foi o Perdidos no Play, aí um alô pra galera. Eu acho que eles fizeram uma sessão Eu vi, alguém de Red Marker. Eu cheguei a ver isso também. Então, assim, se você tiver curiosidade, eu cheguei a ver um pouco da sessão deles. Quando roda, parece um sistema interessante, etc. Cara, me perdeu muito a leitura do livro. Um livro que eu achei que tinha uma puta ideia. Deve ter uma puta ideia, mas... Não sei, não conseguiu me pegar por causa desse... E um texto prolixo pra caramba, sabe? Onde ele vai detalhar pormenores de como acontece um apocalipse econômico e tal. Legal, mas sinceramente não é um tema que me... Zumbis atualmente já não é um tema que vai super me atrair, mas... Tinha uma chance aqui, entendeu? Mas aí eu olhei e falei, não, cara, não... Aí dropei fodamente. Ok, então essa foi a sua opinião do Vurt. É do Vurt, ó. Do Red Markets, que agora tem o Vurt, Perdão, né? Eu já tava pensando no Vurt. Então vamos para o nosso... Pro último game, o último jogo. O Vurt, que é o... categoria, que é o Vurt, The Tabletop Role-Playing Game. O Vurt, eu dei uma olhada sobre ele e aquela coisa, ele é um RPG baseado num romance, se não me engano, de 93, de um escritor britânico. E tanto, eu não li o romance, mas embora tenha ficado interessado por causa do Vurt. E cara, é uma viagem de ácido louca, assim, um negócio... eu fui dar uma olhada no livro e ele usa o Cypher System, né, uma versão modificada dele. O que me interessa, porque o Cypher System é um sistema que eu quero gostar dele, só preciso achar ele a implementação correta, eu acho, sabe? Que não foi nem o Numenera, nem o The Strange. Então, talvez esse aqui. E você, folhando o livro, dando uma olhada, me parece um cenário meio cyberpunk, meio fantástico, mas uma parada mega drogas, alucinógenos e corporações, e implantes cibernéticos e homens-cachorro. Uma pegada meio transhumanista, assim, né? De várias, sei lá, raças, redefinindo o que é humano. Exato. E de um jeito diferente, e magia. Tem, sei lá, uma das classes, por assim dizer, chama Mathemagician. Mathemagician. Sabe, esse tipo de coisa. Então, parece super interessante, tá na minha lista de coisas que eu preciso ler, porque parecem muito legais. Mas eu ainda não sentei pra ler, porque tem muita coisa, né, pra ler nessa vida. Mas parece um jogo muito diferente, interessante. Eu quero ver se a aplicação do Cypher System vai ser legal. Eu fiquei interessado em ler o romance, porque ele parece uma loucura foda. E essa foi a impressão que eu tive do Vurt, assim. Parece um cenário psicodélico e cyberpunk. Mas não aquele cyberpunk tradicional que a gente tá acostumado. Esse cyberpunk é o termo correto pra defini-lo, pra ser sincero. Cara, mas eu fiquei pensando muito nele. Era no, assim, meio que comparando com o Eclipse Face. Mas nisso que, quando a gente vai colocar as raças, né? Porque ele traz, tipo, pra quem não sabe, ele traz quatro ou cinco raças diferentes, né? Humano, cachorro, o Vurt e máquina, não é? Uma coisa assim. Uhum. E aí ele começa a fazer combinações, tipo, humano com cachorro. E aí um, sei lá, tipo um cara assim com cabeça de cachorro, mas humano com cachorro com máquina. E aí ele vai trazendo combinações dessas coisas e você vai virando umas coisas muito malucas. Que você, cara, o que é isso, sabe? Vira um personagem que você olha a descrição e você fala, cara, não entendo muito bem o que ele é, como que ele é. Mas é uma pessoa, mas... Então... Eu não sei, eu achei curioso o Vurt, mas eu não entendi muito bem. Acho que, como você falou, meio viagem de ácido, assim. Eu não entendi muito bem onde que ele vai, o que que é o tipo. No geral, eu diria um cyberpunk, mas... Não sei onde que essa pegada de que é o seu personagem, que são as pessoas do cenário, influenciou na narrativa, etc. Ah, então, eu preciso sentar e ler esse. Eu devo dizer assim, despertou o meu interesse. O livro é muito bonito e ele tem uma arte bem diferente do que a gente está acostumado, essa arte psicodélica, super colorida e ao mesmo tempo. Ácido total. Ele é muito ácido, muito ácido. Eu acho que eu li em algum lugar que Vurt é uma droga e que, tipo, ele tem penas por todo lugar e parece que essa pena é uma representação dessa droga que faz alguma coisa. Então eu tô muito confuso. É muito, muito interessado, eu vou dizer. Impressão que o Vult me passou. Confuso e interessado. E a ideia dele ser uma releitura do Cypher System me interessa. Bastante. Então, é algo que eu quero ler e talvez eu fale mais disso no futuro. Mas não foi um jogo. Diferente do Delta Green, do Zweihänder e até do Blades, não é um jogo que eu fui super fundo nele. Mas parece legal. E eu curto muito a ideia de um Mathemagician. Então. acho que as classes do jogo, tô dando uma olhada rápida aqui, são Explorer, o Mathemagician e o quê? Vamos ver aqui. Então, uma coisa meio feia. Speaker. Isso, Speaker. Warrior também. E você vê as habilidades dos jogadores, que é uma coisa que tem no Cypher System, né? Tem tipo, can't be metered, controls blurbs. The fuck é um personagem que controls blurbs? Ou que delve deeper, ou disturbs the peace. Sei lá, eu tô muito curioso com esse jogo, pra ser sincero. Hits the jam, what the fuck? Hits the jam. Tô muito, muito curioso, mas enfim. Vert, fiquei curioso, talvez leia mais e fale mais. De tudo isso, né, apresentamos aqui os principais jogos, e aí? O que você acha que ganha e quem você quer que ganhe? Cara, não, agora eu quero que o Swain Render ganhe, ponto, mas, assim, como eu falei, eu tô na relação amor e ódio, um pouquinho mais ódio do que amor, com Blades in the Dark. Mas, eu tô vendo a comunidade abraçar, o autor é um cara que já lançou jogos que mostrou que ele pensa de RPG de uma maneira que eu acho muito interessante. Eu tenho um histórico de olhar para os jogos, torcer o nariz e depois amar eles. Talvez o Blade seja o novo. Talvez só esteja faltando uma interação dele que eu leia e faça sentido. Né? E eu tô vendo muita a comunidade pegando, abraçando e muita coisa surgindo, etc. Então, eu votaria em Blades in the Dark, assim, como o melhor jogo. Apesar que tenho todas as N críticas que eu fiz. Então, assim, é super uma resposta em cima do muro. mas é ela que eu vou dar. Bom, quem eu quero que ganhe é o Zweihänder, por vários fatores, mas porque eu acho que é o melhor jogo aqui mesmo. Deltagreen chega perto, mas eu achei o Zweihänder. E tanto o Deltagreen, eu me incomodo um pouco que o Deltagreen tá trapaceando. Já concorreu. Então, tem esse lado, assim, eu não quero que Deltagreen ganhe porque eu acho meio injusto isso. Teve um ano, uma vez, que foi com o. Acho que foi com o Savage. Que teve um ano e no ano seguinte teve o Deluxe vender. Foi com isso. E na época eu falei também, cara, já foi ali, as regras não mudaram tanto. Tudo bem que é um livro novo, etc. Blá, blá, blá. Mas, cara, é o mesmo jogo, sabe? Tipo, então coloca de melhor suplemento, sei lá. Então eu acho que é meio roubada. Mas tem chance do Deltagreen ganhar, assim, porque tá razoavelmente bem abraçado pelo público e tal, né? Uma circulação. Acho que sim, mas eu acho que quem vai ganhar é o Zweihänder, e eu digo por quê. Porque é um jogo que desde o começo ele surpreendeu. Ele surpreendeu no apoio à comunidade. Quando ele lançou no drive-thru, ele ficou no top 10 um tempão, e até hoje tá lá. Ficou tem suplemento até hoje. Entre os mais vendidos. Ele tá prestes a lançar o próximo. O primeiro suplemento dele, né? O que vai ser o Mengaush. Vai ser um ótimo nome pro suplemento. Mengaush. Pra um jogo chamado Zweihänder. Ele tem muito apoio da comunidade, né? Porque vira e mexe, eu vejo. Eu acho que não é do autor, então, ou coisa assim, mas eu vejo vira e mexe suplementinho, aventura e tal, coisa publicada no drive-thru. Vira e mexe me oferecem. Então. Fica lá no Hottest Small Press. Eu acho que é um jogo que tem muito potencial, muito futuro, pela maneira como ele foi abraçado pela comunidade. Então eu acho que ele tem chance real de ganhar, e é o jogo que eu quero que ganhe também. Zweihänder é minha escolha. Ah, e by the way, a arte do Zweihänder é uma sacanagem. É tudo em preto e branco, tem estilo antigo, mas... Aí é legal, eu curto mais. Outra categoria que a gente costuma pular é a próxima, né, que é menor, melhor miniatura. Foda-se, próximo. Monstro ou adversários bestiários? Também numa categoria que esse ano tá particularmente interessante. Tem coisa aqui, mas eu tenho o Dawntaker Trails, né, que a gente falou de Cthulhu no Velho Oeste. Sim, sim. Mas ele não é um bestiário, ele tem muito mais do que isso, mas enfim, tem coisas lá, né? Tem o suplemento da Green Ronin para mutantes e malfeitores, o Freedom City, terceiro. Tem o Frostbitten Mutilated, que a gente falou, do Zack Smith. Tem o Uh-Oh Monsters, que é do No Take You Evil. E tem o Starfinder Alien Archive. Que é o bestiário do Starfinder, basicamente. Que é o bestiário do Starfinder. Que, aliás, eu fui atrás pra ler, porque... Eu falo isso todo ano, né? Que eu sou um sucker por bestiários, assim, adoro. Eu já tinha visto o Frostbitten and Mutilated. E eu acho que ele é pretencioso demais. Ele não entrega como, sei lá... Difícil jogar um suplemento para Lamentations depois Eu vejo o Frostbitten e Mutilated, e a impressão que eu fico é... O Zack S. viu o Veins of the Earth e falou, caralho, eu quero fazer o meu. Exato, é isso, exato. É tipo, bom. Depois de Veins of the Earth, nossa, foi bem assim... Eu tava esperando Veins of the Earth 2, entendeu? É, tipo isso. Despacito 2. dei uma olhada no bestiário de Starfinder. Cara, e eu gostei muito mais do que eu achei que ia gostar. É muito bom, cara. É muito cara, é bom. Muito bom, velho. Tem umas ideias bem legais, bem criativas, bem diferentes. Tem coisas mais comuns, assim, de dizer, ah, esse é meio tipo Alien, o Xenomorph, sabe? Uhum. Tem meio isso, tem meio Predador, tem... Que você olha, ah, acho que tem uma inspiração aqui disso. Mas tem umas outras coisas, são uns conceitos bem, bem diferentões. Eu falei, cara, bem legal, gostei. É, então, não sei, se for pra dar um... Eu acho que ganha por motivos de Starfinder. Mas acho. Eu também acho, entre as opções que estão concorrendo esse ano, a melhor, a mais criativa. Sim, sim. Tamo junto. Beleza. Então, próxima categoria, melhor jogo organizado, pula. Eu só queria falar, não vou falar de nenhum. Mas é que é o primeiro ano que aparece essa categoria. Ah, justo. É uma categoria nova que eles colocaram de melhor jogo organizado. Sinceramente, eu não fui atrás de... Eu, assim, fui marginalmente atrás, não vi nenhuma, então não vou nem cagar regra nem nada. Mas eu gosto de ver no Ennis eles estarem aumentando quanto tempo, isso. Quanto tempo até aparecer melhor stream de RPG? Isso que eu ia falar. Esse que é o ponto. Porque a gente tem, inclusive, a próxima categoria, melhor podcast. Uhum. No qual eles colocam os podcasts, eles misturam os podcasts que falam sobre regras, opcionais, etc., e os de actual play. Eles colocam as coisas todas juntas, né? É interessante e tal, eu entendo que, pô, tudo é podcast, tá dentro da grande mídia. Mas eu acho que a gente tá num nível que poderia ter melhor stream de RPG. Cara, foda-se, Critical Role provavelmente vai ganhar todo ano, vai. Até aí, Gnome Steel ganha todo ano de melhor blog, sabe? Fato, não é por causa disso que você não vai ter. Uhum. Então eu acho que, cara, tinha que colocar, velho, sabe? Eu acho que já cresceu. E a primeira vez que eu vi, assim, melhor jogo organizado, a primeira coisa que eu pensei foi, será que eles estão querendo falar que é isso? Que estão chamando isso de jogo organizado? Aí depois eu fui ver, não é mesmo, é Adventures League, essas porra toda. É, esse tipo de coisa, Pathfinder Society. É, Pathfinder Society e tal. Mas eu gosto de ver essa evolução e... Eu quero muito, muito pro ano que vem que tenha a melhor stream. Eu também quero, pra votar no Critical Role. Mas, enfim. Pode ser pra conhecer coisas novas. O que eles deviam fazer é dar um premier concurso pro Critical Role e indicar outras coisas. Mas... Só cara, né? Já sai dando prêmio. Exato. Mas, devia se chamar Prêmio Critical Role de melhor stream de RPG, sabe? Cara, essa é uma boa ideia. Pra falar a verdade, essa é uma boa ideia. Mas enfim, vamos continuando então. Melhor podcast que eu falo dele? Não vi nenhum melhor desses. Podcast? Eu não vi nenhum desses, então. Tem alguns que eu vi, eu vou indicar dois da lista, né? Assim, tem alguns que são mais antigos, mais famosos, que nem o Miskatonic University Podcast, que é, famoso, que é sobre cultura e tal, e já faz um tempão que tem, mas tem o Fandible, que é um só de actual play, que eu tô escutando desde que saiu a indicação do Ennis, acho que é o. É um dos podcasts que eu mais tô ouvindo. É bem legal porque eles têm aventuras assim que dão 3 episódios. Eles têm algumas maiores, mas geralmente 3 episódios. E eles fazem 1 milhão de sistemas e jogos diferentes, sabe? Eles têm jogo de, sei lá, daquele Demon the Descent. Tem jogo de uma porrada de coisa. Inclusive tem alguns suplementos, alguns World of Adventures de Fate. Eles fazem jogo também. Então, é bem legal, assim, o inglês deles é bem suave para entender se alguém, eu tenho esse problema, né, de... Eu escuto muito podcast dirigindo, e se tiver um inglês muito corrido, eu vou estar prestando atenção no trânsito e não vai estar ouvindo nada, entendeu? Então tem que ser um cara que fala com uma certa entonação e tal, e deles é bem, bem tranquilo de ouvir. E tem o Fear of a Black Dragon, que é da galera do Gauntlet, que é um podcast que eu escuto muito. Que eles, na verdade, eles são um lugar com... A mesma equipe faz 4, 5 podcasts diferentes. Então, eles têm o Fear of a Black Dragon, que é um podcast deles sobre old school, que é mais, assim, voltado para regras e... Não tanto regras, mas jogo, cenário, feeling, como é que você trata aquelas coisas dentro do espírito do old school, né? Uhum. Mas se você tiver interessado e for ver, veja também os outros produtos dele, porque eles têm o Plus One Forward, que é um podcast que eles pegam, que eu acho que pra mim estaria nessa indicação ao invés do Fear of the Black Dragon, que eles pegam um jogo novo de Apocalypse Engine, pega o autor e traz o cara pra falar sobre aquilo, sobre o jogo dele. Então é um papo com o autor em meia hora que o autor vai falar, tipo, ele vai dar um quê de história dele, tipo, ah, como é que eu conheci o jogo, como é que eu comecei a jogar, por que eu escolhi Apocalypse End, o que eu gosto. Aí ele vai falar do jogo, aí os caras vão perguntar, ó, dentro do seu jogo, qual que é o movimento favorito, assim, que você falou, ó, esse movimento aqui é a cereja do bolo do meu jogo. Uhum. E todo o episódio eles fazem um mini hackzinho, ele fala pro cara, ó, você vai mestrar pra mim 10 minutinhos do seu jogo. O cara já pega um personagem ali, eles meio que jogam pra você ver um pouquinho da mecânica interagindo, sabe? E é muito gostoso ver o próprio autor mestrando o jogo, sabe? Uhum. Sem falar que você acaba conhecendo jogos novos de Apocalypse End. Então, Fear of a Black Dragon, que é do canal do Gauntlet, gauntlet.com, eu recomendo todo mundo que conheça as coisas dele. Mas acho que são os dois assim, que eu tenho do melhor podcast que eu vi e gostei desse ano. Bacana, bacana. Beleza? Production Values? Value? Production Values, eu gosto dessa value. Categoria. Eu gosto dessa categoria. Tacamos dinheiro no jogo até ele ficar bom. Production Values, os indicados têm o Delta Green. Delta Bom. Green de RPG, que é a versão dele que vem numa Zip Case, que vem a Zip Case, os dois... Os dois livros. Exatamente. É bonito, mas eu não achei tão bonito. O livro em si é muito bonito também, velho. Não dá pra negar, a arte dele é bem interessante. Mas eu acho que o jogo em si, não sei se é dos mais bonitos que está aqui. A Zip Case é legal, mas não é aquela Zip Case que você olha e fala, uau, sabe? Sim, sim, sim. Aí nós temos o Grand Grimoire... Of Cthulhu Mythos Magic, que holy fuck, é um livro bonito. É, um livro bonito pra caralho. É tipo, a galera do Cthulhu não brinca em serviço. Não, quando ele fala que é o Grand Grimoire, etc, esse título pomposo, ele faz de uso esse nome, sabe? Cara, é muito bem ilustrado e tal. Mas assim, eu não sei se Production jeitão... Values estaria assim. Talvez, porque aquele jeitão de tomo antigo dele, o formato dele é um pouco maior, ele não é um A4 padrãozão. Mas ainda assim, eu não sei se é o dos maiores aqui. Aí tem o Sentinel Comics RPG Starter Kit. A Sentinel Comics RPG, se não me engano, RPG da galera do... Também tem aquele jogo, aquele card game, o Sentinels of the Multiverse. Esse mesmo, que é um jogo que eles ainda não tem a versão completa. Ele só tem o Starter Kit. Uhum. E é meio que uma... É meio que vem nesse estilo meio caixa, assim, com... E vem vários quadrinhos dentro dele. Isso, tipo... quadrinhos e cards e não sei o quê. E o pouco que eu tenho lido sobre o sistema de jogo parece muito interessante. Eu não acho ele, assim, em matéria de ilustração, não acho ele super legal, mas ele faz meio esse estilo box, sabe? Então é um jogo que eu fiquei ok. Eu queria ver mais sobre esse jogo. Como é estilo box, eu não me importei nem nada, né? Tô esperando sair o inteiro pra comprar, uhum. Comprar o livro mesmo. Aí depois tem um que a gente leu e gostou muito, né? Que é o Bluebeard's Bride, da Magpie Games. Sim, que é um livro lindo. Ele cara, mostra... Ele é a capa de pano, assim. A capa de... Puta, é um livro bonito pra caramba. Por que esse livro não tá em melhor arte de capa e melhor arte de interior, eu não sei. Não sei dizer. Porque, cara, dava muito fácil pra dar o prêmio pra ele. Ele tá muito diferente, muito bonito. O jeito que ele usa o... azul, escuro, sei lá, meio roxo, sei lá, uma arte diferente, umas coisas parecendo uma estátua, meio opressor, mas também muito bonito, você não consegue desviar o olho, acho legal pra sim, caramba. Sim, é maravilhoso, é lindo demais, assim. E aí nós temos... O Star Trek Adventures Collector's Edition. Deluxe dele, né, que eu achei bonito, mas nada muito sensacional também. Deixa eu falar que, assim, do que eu vi aqui, o que me chamou mais atenção foi o Grand Grimoire e o Bluebeard's Bride. Acho que o Delta Green ou o Star Trek deve ganhar, Star Trek talvez pelo fandom. Eu quero que ganhe o Bluebeard's Bride, porque esse jogo tá muito underrated em tudo aqui. Pra mim tinha que ter indicado a melhor regra, melhor, um monte de coisa. Eu acho justo, eu não acho que ele teria que estar em Production Values, porque eu não acho que essa seria a categoria pra ele. Mas é a única categoria que ele tá, então eu daria o meu voto pra ele. Mas eu concordo com você, Star Trek e Delta Green são... Não tinha, tem um público mais forte. Acho bem difícil pro Bertz ganhar. Bem, bem difícil. Também acho. Então, novamente, uma categoria que esse ano não explodiu minha cabeça. Tem anos que você olha e fala, maluco, tem umas caixas. The Genesis, por exemplo. Mas tem ano que tem umas caixas loucas, que tem umas coisas que chamam... Tipo, quando tinha o Horror on the Orient Express, que era aquela puta caixa sim, gigante. Sim, muito fodido. Esse ano não teve nada muito explodidor de cabeças. Eu ia falar do melhor produto relacionado a RPG, né? Whatever. Oh, tem um bom aqui, cara. Então manda. Tem um bom. Tem o hashtag feminisme, da Pell Granny. Eu vi esse livro agora, porque eu pulei. Tem umas categorias que eu não olho, devia olhar mais com perdão pelo meu falta de profissionalismo aqui no podcast do Enes do Escudo Mestre. Não, na verdade, mas... tem dois livros que eu queria falar, mas. Manda, pode falar. O primeiro que eu queria falar é o Friendly Local Game Store. Você lembra do. Eu chamava blackdiamond.com. Lembro que fazia reportes da indústria. É o dono de uma local game store, e aí ele falava sobre o cotidiano, né? Sim. Lembro. Então, ele lançou um livro que ele fala sobre como administrar uma game store. Ele fala sobre. A motivação, os números, atrair público, fidelizar o público, vendas online, o management. E aí ele conta um pouco disso e depois ele conta um pouco sobre... na verdade foi financiado em Kickstarter, então muita coisa foi juntando, mas ele conta um pouco da história da loja dele mesmo, como ele começou e como estava dando errado e qual foi o ponto de virada. Então é uma narrativa sobre o mercado, não é o nosso mercado, né, no Brasil, o mercado americano, mas eu acho bem curioso de ver, assim, sabe? Esse cara faz um bom tempo que eu não vejo o blog dele, mas eu achava muito maneiro o reporte que ele trazia, né? Uhum, concordo. Então, ele eu achei interessante, e outro que eu queria deixar marcado, né, é o hashtag feminismo da Pelgrane Press. Ele, na verdade, é uma coletânea de micro e nanojogos. Tem uns... Okay. Tem uns... Cara, uns... Sei lá, acho que uns 15 jogos diferentes no livro. Todas feito por autoras com essa temática. Então ele vai tentar pegar os jogadores e colocar, muitas vezes, em situações que uma mulher passa no cotidiano, e tentar, com isso, trazer algum grau de empatia, ou colocar você fora da sua zona de conforto, etc. Uhum. Então ele vai, por exemplo, ter um minijogo que é um encontro. Você vai para um encontro com uma pessoa que você conheceu num aplicativo, e aí tem uma gamificação disso, etc. Né? Tem um de você no ambiente de emprego, etc. Então ele pega essas pequenas ideias, faz jogos que às vezes ele descreve a regra do jogo em um parágrafo ou dois. E ali para você jogar um joguinho, às vezes uma mini sessão, você e mais uma pessoa, 15 minutos, entendeu? Uhum. Então, eu achei muito interessante, eu achei a construção interessante. Tem um preview que você pode baixar, que tem um pouco desses jogos. Pro que ele oferece, tem um precinho meio assim, né? Meio salgado. Fiquei meio... tá, né? Tudo bem. Mas eu gostei sobre o que se trata, eu gostei da maneira como é colocado, e puta, é um jogo que eu gostaria de, talvez no futuro, adquirir. E tem alguns dos jogos que são meio live action, assim, sabe? Você tem que estar com a pessoa mesmo, tem outros que tem meio elementos de board. Então eu achei bem, bem interessante mesmo o jogo, viu? Pode sair algumas ideias legais daqui. Mas são os dois que eu defenderia, né? Outros indicados que tem aqui tem card game de Dresden Files, tem o Khan of Khans, que a gente tinha falado, uhum, etc. Não faço nem ideia, talvez Dresden Files ganhe, porque é um produto maior, uma propriedade intelectual mais famosa e tal. I don't care. Então... Mas eu, o Friendly Local Game Store... Que é vou torcer pelo hashtag feminismo, que parece legal. Então... São dois que eu ficaria meio de olho, assim. Ok, passamos agora para Melhores Regras, o que talvez... Melhores Regras. Qual que é a nossa comparação com o Oscar do Melhores Regras aqui? Putz, é tipo melhor diretor ou atriz. Não, melhor diretor já foi o outro. Não, diretor foi o que a gente foi. Melhor ator ou atriz, é por aí. É, né? ou melhor edição, às vezes, pode ser também. Mas eu acho que é uma categoria de peso, né? Então, o Hulis e o Seth é tipo ator e atriz. É por aí. Então vamos lá. Delta Green, RPG, eu falei um bocado dele. Do que eu vi até agora, eu achei bom. Eu achei que ele tem regras genuinamente interessantes de lidar com elementos de histórias cutulescas, especialmente a parte que ele faz você lidar com o que o seu personagem tem a perder, com os vínculos que ele tem com o mundo real. Eu acho que é onde o sistema brilha. Então eu gostei bastante, acho que é uma boa indicação. Uhum. Tem o Harlan Unbound. Falando um pouquinho dele, que a gente não falou muito em outras categorias. Sim. O Harlan Unbound, ele é uma captura de Cthulhu mitos, tentando subverter as tropes racistas que o Lovecraft tinha pra caralho, trazendo esse protagonismo para personagens negros e minorias do Harlem, da época dele. O que eu achei estranho da nomeação das melhores regras, porém, é que ele é bissistema, né? Sim. Ele tem coisas pro Call of Cthulhu clássico, né, o BRP, e pro Ganshu, se eu não me engano, né, pro Trail of Cthulhu. E eu não li, então, né, não posso comentar. Mas eu acho curioso esse tipo de suplemento, que me parece ser mais a ver com o setting, tem uma indicação para regras, mas talvez as adaptações que ele faça, tanto para os dois temas, sejam muito boas. Eu não sei, eu não li, eu não posso opinar. Ele tá em setting também, né? Eu não sei, talvez por juntar as duas coisas e não sei muito bem como ele coloca. O que eu li é que existe uma preocupação na mecânica do jogo em você retratar o fato que você tá vivendo numa sociedade racista e você é negro. Isso, ok, isso pode ser muito legal. Entendeu? Isso tá, tem uma preocupação mecânica nos dois sistemas em você retratar isso. E ele é um dos grandes jogos assim que eu não consegui ler para esse... Eu não consegui comprar para esse episódio. Ah, também não consegui, exato. Talvez dos que eu não consegui é o que eu... Eu falei de vários aqui. Ah, isso eu não consegui e tal. Mas esse daqui talvez seja o de grandes premiações que eu não consegui ler, não consegui ver nada. E eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa. Sim, parece muito bom. Mas, enfim, né? Seguindo, nós temos o... Melhores Regras, né? Temos Cthulhu Confidential. Que é Ganshu, né, pelo que eu tô vendo aqui. Parece que é Cthulhu Hard-Boiled Detective, né, uma pagada... É, Cthulhu Noir com Ganshu, escrito pelo Robin de Loss, aquele clima bem Falcão Maltese, etc, porque o Trail of Cthulhu é uma pegada mais moderna, né, assim. Uhum. Mas esse aqui, ele vai bem no Femme Fatales, Hard-Boiled Detectives, todas essas tropes que a gente tem no pra esse estilo, né? Cara, é um livro bom, assim, pra falar a verdade, eu dei uma lida considerável nele, ele não se desvencia tanto assim do Trail of Cthulhu. Então você tem dificuldade de ver por que ele tá em melhores regras. É, assim, só se for aquela coisa, porque Trail of Cthulhu é bom, as regras do Ganshu são boas, e é uma nova interação, assim, faz um tempo que eu li Trail of Cthulhu, então é um pouco difícil de eu fazer uma comparação um para um, assim, batendo ponto a ponto, mas eu não vi assim, ele mudar milhares de coisas para falar para você, é uma nova encarnação do Ganshu, mudou tudo, bora! Não achei bem nem isso, quando, não. Sei lá, o Night Black Agent que introduz um sistema de combate muito legal e tal. Isso. Entendi. Não achei que vai bem por aí. Ok. Nós temos o Torg Eternity Core Rules. Eu fui descobrir que Torg, ele é um jogo também antigão, assim, década de 80 e tal, e que tá voltando agora com esse jogo. E eu, talvez, eu vi algumas coisas sobre ele. O que eu vi mais é que você precisa de um deck de cartas para jogar, ele chama Drama Deck, sem o qual você não consegue jogar. O que já torna o acesso dele para brasileiros muito complicado, quando o PDF não é suficiente. Ele não tem o Drama Deck em PDF para você imprimir e jogar. Tem que comprar a versão deles. Então, não sei se é bom ou não. Ele me parece uma releitura, uma revisitada no sistema antigo do Torg, que, como a maioria dos sistemas antigos, devia ser meio clunky, mas talvez o diferencial esteja no uso desse drama deck aí e tal, mas eu não consegui ver muito detalhes. O Torg tem essa coisa de tipo, realidades alternativas estão invadindo a Terra. Sim, então sim. É aquele jogão que tem tudo, né? Você tem dragão, magia, espada tipo laser... Tipo Rifts, tá ligado? Lembra tipo um pouco. Rifts. Uhum. E falando em Rifts, o Rifts teve uma versão pra Savage, né? Sim, e quem tá trazendo o Torg Eternity, que é uma... O Torg normal era uma coisa, o Torg Eternity é meio que um... É meio que pegou o cenário e fez, assim, um futuro... Futuro alternativo daquele cenário, entendeu? Ok. E quem tá encabeçando isso, um dos autores, é o Shane Lacy Hensley, que é o autor do Savage Worlds. Olha aí. Então, tem uma... Tanto é que a primeira vez que eu olhei, eu falei, cara, mas esse jogo é Savage Worlds? Que... Aí depois eu vi que não é por aí e tal. Mas... E parece que assim, era um meio que um projeto do coração dele, sabe? O jogo que ele era muito fã, etc. Gostava muito, então. E tava super parado, morreu, e aí ele adquiriu e meio que tá relançando. Mas... eu parei nesse ponto do Drama Deck, como que interage, como que funciona. Não sei muito o que tem por aí. Eu vou dizer que, enfim, por fim, o Star Trek Adventures Core Rulebook, RPG de Star Trek, o sistema de 2D20 da Modifius. Que é um sistema que, sei lá, eu não li o do Star Trek, mas eu li a encarnação dele do Conan. Eu não achei, no Conan, pelo menos, eu não tinha achado um sistema particularmente revolucionário ou interessante, mas você viu mais de Star Trek, né? Ah, eu li um pouquinho mais sobre o sistema. Eu não gosto do sistema de 2D20 da Modifius, eu acho que ele é bem formulaico, assim, no que ele se propõe, né? Um estilo um pouco mais antigo. Ele tem aquela coisa de você, no meio das suas rolagens, você, dependendo do número que você que cai no dado, números mais altos, dá uma certa quantidade de pontos bônus, que meio que tem uma economia própria para você gastar para ter um efeito melhor na rolagem que você está tendo, né? Você fazer aquilo com menos tempo, etc. Você ter meio que efeitos como um mini crítico, né? E quando for para combate tem mais coisas. O diferencial dele é que ele pega tudo isso e ele traz as coisas que você imaginaria ter num jogo de sci-fi como Star Trek. Então você tem mecânicas para naves, só que nave em Star Trek você não tá cada um num caça, né? Você tá com a sua nave e cada um tá numa parte da nave e desviando coisas e falando dos escudos e etc. Então quando chega nessa hora do combate, cada um tem meio que uma função designada e tal. Mas assim, no geral, eu acho um jogo bem... Não é nada que reinventou a roda, entendeu? Devo dizer que eu achei o painel de melhores regras desse ano surpreendentemente tradicional, eu acho. É muito, eu queria, por exemplo, cadê o próprio que a gente Blades. Falou, Blades in the Dark, cadê ele como melhores regras? Cara, Bluebeard's Bride não tá indicado, é um crime. Não colocou isso, é por isso que, e tem uma crítica que eu tinha começado a levantar acho que ano passado, e agora eu mantelo mais, que é como que forma a escolha dos juízes ali no meio, sabe? Eu não sinto, eu sinto que é uma galera, ou essa bancada, talvez tenha sido a mais tradicional. Que eu não vejo saindo muito. Eu não sei também, assim, Bluebeard, pelo visto a Magpie, mandou os jogos dela, tanto é que Bluebeard tá aqui, né? E por que que não tem mais coisa, não tá em mais categorias, etc, né? Então, enfim. Vamos lá. Seguindo então para... Ah, bom, mas peraí, vamos lá. Quem você acha que ganha melhores regras? Eu vou te falar de todos esses jogos, o único que eu li foi o Delta Green. E eu gostei. Então eu volto vai pro Delta Green e eu quero que o Delta Green ganhe. Mas eu acho que Star Trek vai ganhar por popularidade. Mas meu voto vai pro Delta Green. Eu tenho uma dúvida no Star Trek. Quanto que tá vendendo, assim? Quanto a comunidade tá abraçando esse jogo? Pode ser também. Porque eu tô vendo, assim, eu não tô vendo ele muito. Ele aparece lá em lista de mais vendidos, mas eu não tô ouvindo falar muito dele em outros círculos, entendeu? Pode ser um efeito óbvio de bolha, que os círculos que eu sigo não tão muito dentro desse jogo em específico, mas eu não tô vendo o buzz, assim, sobre, sabe? E o Delta Green eu tenho ouvido mais, de qualquer jeito. Então eu ficaria entre as duas coisas, né? O Delta Green ou o Star Trek, mas eu tô tendendo mais pro Delta Green acabar ganhando, assim, por uma questão mais de popularidade, né, nesse sentido. Ok. Melhor setting, aqui é o nosso melhor atriz, né, que a gente tinha falado antes. Atriz. Várias coisas que a gente já tinha falado antes, nós temos o Harlem Unbound, que parece um setting legal pra caramba. Tem o Freedom City Third Edition, que pra quem não conhece é o cenário de super aspas genérico, mas na verdade ele tem bastante personalidade pro Mutantes e Malfeitores, da Green Ronin. O Frostbitten Mutilated, que assim como o Veins of the Earth antes dele é um bestiário barra cenário, lida com o Norte Gélido, né, esse tipo de coisa. Sim. O Predation da Multicook Games, que é uma coisa que pro Cypher System, que é uma coisa que eles estão lançando bastante, que é cenários que pegam a mecânica genérica do Cypher System e dão um spin nela. E o Predation é uma ideia de humanos voltaram no tempo para morar com os dinossauros, deu uma merda, ninguém consegue voltar pro futuro, eles têm tecnologia avançada, dinossauros, um apocalipse, o meteoro está vindo, o que vão fazer? Parece que é essa a ideia do Predation, que eu achei uma foda, mas enfim. That's me, alguém salada, gostou muito. Salada do caralho. Isso me lembrou aquele seriado que tinha uns dinossauros Tava no Terra Nova? Isso, isso. Terra Nova. E o Starfinder Pact Worlds, que é o livro de cenário do Starfinder, escreve os principais planetas do sistema principal em que o jogo se passa, né? Eu não li o Rally Unbound, infelizmente. Eu queria muito ter lido, porque ele parece muito legal. Mas o que eu li foi o Starfinder Pact Worlds, e me parece então, o que eu acho mais interessante, porque o cenário de Starfinder é muito bom. Eu já acho o Golarion um puta cenário legal de fantasia medieval, e a versão futurista que eles criaram para o Starfinder é igualmente legal. É um puta cenário maneiro, space opera, sabe? Tem umas ideias muito legais. Para citar uma das que eu acho mais legais, tem um planeta que estava em guerra com outro planeta, Eox, se não me engano, o nome do planeta. E durante essa guerra eles inventaram uma super arma que era capaz de aniquilar o outro planeta, mas a utilização dessa super arma ia jogar uma praga no mundo deles, ia ser uma bosta. Então eles transformaram todo mundo em undead e usaram a arma mesmo assim. Isso foi pra sobreviver à praga. E os líderes deles disseram que não, na verdade, bem, a gente tem que transformar todo mundo em undead por causa de uma mega... de um problemão, então, mas basicamente é um mundo de undeads que não são necessariamente evil, são meio evil, mas eles são parte ali da galera, e tem esse backstory que eu acho super legal, entre outros, são vários mundos diferentes, e cada um deles é muito, e são os mundos do pacto, né, que são o sei lá, o equivalente às nações civilizadas, ou essa coisa de um cenário de fantasia medieval, e tem várias muito legais, né, e essa é só uma que eu acho que se destaca, porque é muito maneira, o background deles. E é pra onde o meu voto iria, já que eu não li o Harlem Bond, que parece muito bom também. Cara, eu o único que eu li da lista foi o Frostbitten Mutilated, mas eu não votaria nele, por motivos que, como eu falei, o livro decepcionou pra mim. Esperava mais. O Harlem Bond, de fato, entre eles, é o que me chama mais atenção, assim, eu gostaria mesmo de ler o cenário. Eu já gosto da época, eu gosto da temática, então eu ficaria nele. Eu não tenho muito nessa de melhor setting. Eu fico meio por fora. Eu acho que tem, na verdade, uma disputa até boa aqui, porque o Multigog Games tem uma boa abrangência, então Predation, Starfinder é Starfinder, não tem nem o que falar. É Freedom City a terceira edição, mas, porra, tipo assim, já teve 3 livros de Freedom City antes, então, e Mutantes e Malfeitores é uma comunidade forte lá fora, ainda é uma comunidade forte lá fora. Então, meio que o Harlem Unbound talvez seja... Acho que o que não, realmente não vai ganhar, talvez tá meio que comendo pelas beiradas, né? E, bom, dito isso, eu realmente não sei em quem votaria. Não tenho candidatos para melhor set. Mas eu acho que ficaria entre o Starfinder e o Freedom City, entre para ganho. Ok, ok. Então, beleza? É isso. E agora o melhor suplemento, né? Melhor suplemento. O ator coadjuvante. Coadjuvante, total. E aí, o melhor suplemento a gente tem o Shadowrun Dark Terrors, da Catalystic, que é um suplemento maneiro. Também gostei. Cara, é terror com Shadowrun. É, Shadowrun, criaturas da noite. É porque se você tem magias e tal, você pode ter maldições, demônios e vampiros. E é tudo que... Cara, isso dá uma ideia muito maneira pra um jogo de Shadowrun, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar em fazer essa mistura. Então, puta, isso aqui eu achei maneiro. Reign of Terror da Chaosium é Cthulhu na Revolução Francesa. Que, inclusive, na minha opinião, tem uma capa melhor do que a outra que foi indicada pra melhor tem. Capa. Também achei. E eu acho super legal esses suplementos de Cthulhu diferentões. Eu acho super legal, cara. Tipo, o que é jogar... Cthulhu na Revolução Francesa, velho. Lá, tipo. Eu não consigo nem imaginar o tipo de aventura que sairia daí, mas eu gostaria de ver. Um suplemento pra Doctor Who RPG, acho que foi um dos últimos, não o último que saiu, que é o The Black Archive. Continuando aquela linha do Doctor Who Adventures in Time and Space, que eu adoro, acho um jogo fenomenal. Black Archive. Eles aparecem acho que na última temporada do 12º, né, do Peter Capaldi, e é meio que um desdobramento da Unity. Então é meio que um braço do governo que tem esse Black Archive, é um grande cofre que eles guardam tecnologia alienígena e eu sou um sucker para esses suplementos de Doctor Who RPG, eu acho todos fenomenais, principalmente depois que você assiste a série. Tem o Holy Crap, The Great Sect's Change Operation, que é um suplemento para um jogo que faz um tempo que não aparecia, que era o The Holy Roller. Aham. Que é um jogo que você joga com uns monstros, uns negócios estranhos, Savage cara. Savage Worlds também, mas pra super esquisito. E esse The Holy Roller, ele tinha muito muita indicação. Quando a gente começou a fazer os episódios lá pra 2012, 2013, ele vira e mente aparecia em melhor jogo, melhor regra. E ficou um tempo sem aparecer e agora tá de volta, assim. Com os jogos que eu menos conheço, porque é bem diferente da. Que também não conheço muito, acho muito estranho, mas parece interessante. E concorrendo na segunda categoria, tá o Starfighter Pact Wars. Que é um puta suplemento bom pra cacete. É um suplemento de cenário muito bom pra Starfighter, e a maioria dos suplementos de cenário da Paizo são muito bons. E aí, o que, que você acha que ganha e o que, que você quer que ganhe? Achar que ganha é... Se tem Starfighter, você não pode tirar ele da jogada, né? Uhum. Mas eu fico bem dividido, cara, porque Reign of Terror... Eu gosto das ideias originais, né? O suplemento, pra mim, é ter que ser essa coisa que sai da curva, sabe? Então, Reign of Terror seria animal, assim, a ideia é muito boa. O Black Archive... parece muito legal. Não, Black Archive eu não acho o melhor de todos os suplementos de Doctor Who, mas eu acho... um suplemento muito gostoso de ler, com muitas ideias, expande bastante o cenário, mas o Dark Terrors de Shadowrun, só de ver do que se tratava e olhar a capa... Abriu sua cabeça para novas possibilidades de jogo. Exatamente. Né? Sem eu ler o livro, talvez se eu ler o livro até fique meio decepcionado, mas só o fato assim, da inspiração que ele trouxe, eu votaria no Dark Terrors. Olha, eu tô quase junto com você, achei o Dark Terrors muito legal. Mas eu li o Starfinder Pact Wars, eu gostei muito do livro. Então eu tenho que. Eu vou no certo, né, em vez do arriscado, porque eu li e adorei esse livro. Eu acho que é um cenário de Space Opera muito divertido. Quando ele fala do gap, do jeito que a viagem interestelar funciona, é muito gostoso. Então eu fico com o Starfinder Pact Wars. Entendi. Melhor website? É, pra mim, pula, mas se quiser falar, a gente fala. Tem muita coisa, né? Tem a Sardinha do Blades, que é legal. É, a Sardinha do Blades, é, tipo, interessante. Todas as regras dele lá. Tem o Elven Tower, que tava lá em melhor blog e tá aqui de novo. Exato, pegando uma... Tem o Adventure Week, que era do... Era do Monte Cook, não era? Ele criou e depois ele vendeu e tal, não sei o quê. Mas eu não tenho um preferido. Talvez o Blades, assim, né? Eu gosto dessa... Maybe. A categoria que eu me dediquei muito não. Então, melhor roteiro? Melhor roteiro adaptado. Melhor roteiro, né? Best Writing. Exato. O livro com um texto mais gostoso de ler, melhor escrita. Nós temos Delta Green, The Way It Went Down. Que é uma das aventuras para Delta Green, né? Delta Green, ele tem várias aventuras. Esse livro, na verdade, ele é 33 short stories de horror nesse cenário, sabe? Ele é um livro... mais de ficção do que uma aventura, provavelmente. Porque ele custa $2, sabe? Ele pega, são vários contos. E assim, os contos que tem, eu não sei se são os contos do Delta Green, espero que não. Porque o Delta Green é recheado de pequenos contos. Eles são muito bons. Muito, muito bons. E eu fiquei muito curioso para ler esse livro quando acabou o Delta Green, né? São 76 páginas, é um livro curtinho, baratinho. Mas é um livro de ficção, essencialmente, né? O que eu não estou desmerecendo ele por isso. Mas eu acho que é mais fácil ser um livro de ficção com uma boa escrita do que ser um livro de um manual de RPG com uma boa escrita. Então isso vai tirar pontos do jogo aqui. Certo? Certo, justo. Harley Unbound? Harley Unbound tá concorrendo também. Eu quero muito ler. O Monsters, você chegou a ler o Monsters? Não. Bom, hein? Você conhece esse RPG Tio? Eu também não. Cara, é um RPG de terror, na verdade ele tá na terceira edição, é pra emular. Por isso que eu não conheço. É pra emular histórias de terror de N tipos, assim, desde tipo slasher movie até, sei lá, o que quer que você queira de história de terror e tal. E esse o Monsters, ele é meio que um bestiário do jogo, né? Você trabalha com todo tipo de ameaça que você pode encontrar e todas caracterizadas assim com bastante história, bastante coisa em cima. De novo, eu acho que estaria melhor colocando ele lá no Monster e Adversário. Talvez, mas ele também traz muito de como construir o encontro, como construir o monstro, porque nesses a ameaça é muito importante, né, para um jogo de tio. É um jogo que se segura nisso, né? E tio também vale a pena falar que ele dá suporte ao tipo de jogo que você está super indefeso contra o mal, e ele dá suporte a um tipo de jogo mais supernatural também, né, que você pode combater aquilo de uma certa maneira e tal. Então, okay. Ele é bem gostosinho de ler, cara. Eu tenho uma lida, não li de capa a capa, mas tem uma boa lida. Eu achei um livro bem bacaninha. Ok. Nós temos o Frostbite Mutilated, né, do Zack S., que eu devo dar o braço a torcer, é um livro muito bem escrito. O texto dele se mantém muito bom, como foi no Red Pleasant Land, mesmo do Duzi por aí, vai. É um texto muito bom. Se você for pra ver como flui a escrita do cara, eu não tenho como negar esse ponto mesmo. É um texto muito bom. E tem o Holy Crap. Nessa categoria, eu acho que ganha o Frostbitten Mutilated. Alguma categoria ele tem que ganhar, tá indicado um monte de coisa. Eu também acho, e esses jogos dele surpreende, né? O Heaven Pleasant Land ganhou um monte de coisa que não foi indicado e surpreendeu também. E eu acho que se tem uma categoria pra ele ganhar, é essa. Que aqui é onde eu acho que ele realmente... Eu não li o Harden Bald, infelizmente, que ele é muito ler. E eu não sei que eu quero que ganhe o próprio ou o Harden... Difícil recomendar um negócio que eu não li, mas eu gosto tanto da premissa do Harden Bound, que eu meio que quero torcer por ele pela premissa, sabe? Entendi. Eu tô meio com você, quer dizer, eu li o Monsters e eu gostei bastante, não sei... Eu li o Monsters, eu nem tinha lido. Depois eu fui pegar pra dar uma olhada no tio. Assim, o sistema não me chamou tanta atenção, não jogaria nem nada, mas eu achei que o Monsters, eles escrevem melhor. Então, eu acho ele melhor que o Frostbitten Mutilated. Eu concordo com você. Eu acho difícil que saia sem esse jogo do Zack S. ganhar nada. Eu acho que alguma categoria ele vai ganhar. Se ele ganhasse essa, eu não acho que estaria fazendo mal a nenhum dos outros, exceto o Harden Unbound, que eu não li. Eu não li! Mas eu não estaria... O pedaço é tão caro! Vai ser a chamada que eu vou colocar. Eu não li o Harden Unbound. Eu não acho que teria... Não estaria um prejuízo tão grande aos demais. Então, de fato, se for para ele ganhar alguma, que ganhe Best Writing, que acho que tá valendo, o cara é consistente, ele tem uma qualidade consistente na escrita dele. Mas eu vou deixar aí um shout-out pro Monsters, que foi uma surpresa legal. Ok. E vamos para Product of the Year, melhor aí... filme. A categoria, a melhor aqui. Agora o bicho vai pegar isso daqui, a categoria pra calar a boca de todas as outras. É aqui que vale, é aqui que vemos, tanto que são trocentos indicados. E agora que eu vou falar de um jogo, eu tô querendo falar o episódio inteiro, e agora que eu vou puxar dele. Ok, então vamos lá, primeiro indicado. Delta Green, de RPG, na sua bilionésima indicação nesse jogo. Segundo indicado, The Happiest Apocalypse on Earth. Que eu aí a gente fala, porque eu li inteiro esse livro e adorei o Happiest Apocalypse on Earth. Ok. Pegada do jogo, assim, quando você abre o livro, você chegou a ler, começar a ler alguma coisa? Não. Sim. Ele fala, né? O meu filho que me fez fazer isso. meu filho foi ideia dele. Porque ele fala que o filho dele, mais moleque e tal, falou pra ele assim, eu quero jogar um jogo, jogando RPG com o filho, eu quero jogar um jogo que se passa num parque de diversões. Tudo bem, a gente pode fazer isso. Aí o filho completou, administrado pelo Cthulhu. E aí ele parou e falou, pode virar algo daí. E aí, qual que é a ideia do Happiest Apocalypse on Earth? Né? Você tem esse cenário onde você tem uma Disney genérica, que ele dá um nome lá, não sei o que lá, Land e tal. Você tem um personagem que é como se fosse o Mickey genérico, que é meio que o símbolo disso. Mas tudo isso está escondendo um culto a um deus antigo, né? Uhum. Então, você tem aquela coisa. Na verdade, ele não deixa explícito no livro o que está acontecendo, mas pode ser que os funcionários são cultistas e estão tentando oferecer sacrifício para despertar o deus, ou pode ser que os funcionários são pessoas que estão tentando manter o deus adormecido e eles têm que oferecer sacrifícios para manter esse deus adormecido. E você pode jogar com um funcionário ou com uma pessoa que está visitando o parque. Você pode estar visitando o parque e de repente você entra numa atração que a fila estava vazia e, nossa, mas parece que ninguém estava nessa atração. E aí entra você e sua família, e quando você vê, sei lá, uma montanha mágica, e você se perde lá dentro, e coisas estranhas começam a acontecer, e pessoas começam a morrer. E quando você vê, virou um filme de terror, terror mesmo, sabe? Ou você pode até jogar com um cara do staff, de repente é, ah, ninguém gosta de trabalhar na montanha russa tal, porque a cabine fica super isolada e tem um boato que um cara se matou lá há tantos anos e você escuta coisas. E aí você vai trabalhar com uma equipe de staff que foi designada, ó, hoje vocês vão ter que ficar nessa atração e coisas bizarras vão acontecer com ela. É um jogo da Apocalypse End, o que é sempre bom. Sim. Com uma pegada super interessante para jogo de terror, cara. Com parece uma história que dá para ser genuinamente assustadora, sabe? Creepy as fuck, com coisinhas fofinhas e tal. E ele traz um milhão de cenários no final do livro de monstros despertando e montanhas russas que devoram pessoas, etc. Então, eu achei um jogo bem maneiro, eu não conhecia ele. Eu geralmente fico atrás de todo jogo da Apocalipse End que sai, eu vou atrás de uma lida e tal. Esse eu não conhecia, eu gosto da maneira como ele faz terror. Eu tenho um pouco de crítica com o sistema em si, porque eu não acho que é uma das 10 melhores interações. Ela tá mais formulaica no que ela se propõe. Mas a maneira de criar os personagens é interessante, porque meio que você não tem arquétipos. Você monta seu personagem pensando em quem ele é, o que ele quer da vida e etc. Então, é um produto que só apareceu lá atrás em Melhor Arte do Interior. E aí depois vão jogar aqui como produto do ano. Eu não acho que é o produto do ano. Mas é um jogo que eu fiquei bem feliz de ter lido. E se você está procurando um joguinho de terror dessa pegada, eu acho que é um jogo excelente para você ler. Ok, ok. Próximo nós temos o Hallenbound. Só que eu queria ler esse livro. Que, né, parece muito bom, mas ninguém leu aqui, então difícil opinar. O Blades in the Dark, eu acho que é uma boa indicação para ele aqui, de fato. É, já vista a sua repercussão, sua influência, e eu acho a qualidade. O Freedom City Third Edition, da Green Ronin, também, né, o cenário barra bestiário deles. O Zweihänder, Green and Perilous RPG, segunda indicação dele aqui, né, foi melhor jogo e melhor por todo ano. Só é importante, só no que importa. Ele aparece. Sim, sim. É, o Frostbitten Mutilated, né, novamente. O Star Trek Adventures Collection's Edition, não normal. Não normal, né? Por algum motivo. Na única indicação dele, o Core Book de Starfinder. Não, saiu Melhor Arte de Interior também, né? É verdade, Melhor Arte de Interior, verdade. E que me parece a presença dele aqui mais por a relevância dele no sentido de tá lançando toda uma nova linha de RPGs de uma produtora grande, talvez mais por esse efeito guarda-chuva do que pela qualidade do material em si, que não é ruim, mas não... Não é revolucionário. Exato. E o Dark of Hot Spring Island, que a gente falou antes lá na aventura, aquela aventura OSR, né, aquela pegada... Que tá em produto do ano. Produto do ano, deve ser muito bom. Essa aventura que eu, infelizmente, não li. E aí, Vitor, o que você acha que ganha? O que você quer que ganhe? Qual é o seu produto do ano? Sempre falando do Hallenbound, que a gente não leu e tal, o Happiest Apocalypse on Earth, na real, de todos os jogos que eu conheci nesse Ennis, foi o que eu mais gostei, tá? Mas eu, sei lá, cara, eu colocaria ele em 7, talvez, sabe? Acho que não tem como colocar ele em produto do ano, um jogo que eu só ouvi falar agora. Eu acho que o Blades in the Dark está lançando um movimento interessante que pode ganhar muita força, etc. Então, Blades, acho que se Blades ganhasse, dava bem ganho, etc. Mas, cara, numa competição que você tem Starfinder rolando, sabe? Tipo, eu acho muito difícil esse prêmio não ir para Starfinder. Outra coisa, né? A gente falou de um milhão de coisas do Frostbitten Mutilated. Eu acho que ele não deveria ganhar produto do ano. Mas ele tem muita força, sabe? Tem um fandom também muito forte força, em cima do cara, muito, muito forte. Então, pode. Não acho que merece pela escrita e não acho que merece pelo impacto. Mas ele pode ganhar pela pressão do fandom. O Starfinder, eu pelo menos acho que merece pelo impacto. Acho justo. Entendeu? Acho justo. Eu também vou dizer que eu vejo uma esperança para o Zweihänder nessa lista também, em razão à história de Underdog que esse jogo teve. Às vezes prata, né? Eu ficaria feliz. Tô torcendo para esse cara também. Não é? E de quanto ele surpreende toda vez que eu vejo coisas do, do Zweihander, ele tá sempre mais, dando. Tudo que ele lança é um puta sucesso, sabe? Eu acho que tem muito potencial. É o jogo que eu quero ganhar, que é Zweihander, é a minha escolha. Eu gostei muito da Delta Green, o jogo que eu li. É, tem outras opções nessa coisa que eu gostei bastante. Eu gostei do Starfinder, joguei, mestrei, achei um jogo gostoso de jogar. Eu gosto do Blades in the Dark. Eu gosto da ideia de outros jogos que estão aqui. Eu li o Frostbitten Mutilator, já achei um livro interessante. Mas, para mim, Zweihander é o produto do ano. O produto do ano, no conceito literal da palavra, para mim. Não sei se ele vai ganhar, mas para mim. Porque é um labor of love, é um livro de 700 páginas de um cara só. É um livro e ainda assim tem um sistema coeso, tem um sistema de magia fantástico. Ele consegue ter uma arte linda, ele consegue evocar, tem um texto divertido, ele consegue evocar o material de referência dele, o Warhammer 2ª edição, sem ser um retroclone genérico. Ele faz aquela coisa que a gente fala que o SR, na minha opinião, quando ela é a melhor, é que ela faz, que ela pega as ideias do passado e atualiza para a realidade do presente. E ele faz isso de maneira muito eficiente. Eu acho que é um livro. A gente tem poucas coisas como o Zweihänder na indústria do RPG. Um projeto tão ambicioso, um projeto de paixão de uma pessoa, e que resulta num produto tão bom, que não é indulgente, que tem uma preocupação em ser um bom jogo. Então, para mim, Zweihänder, Green Imperials RPG, é o produto do ano. Eu li, eu tenho a versão física, eu mal posso esperar para comprar o Mangalsch. Estou super interessado em tudo que esse cara vai fazer daqui para frente, porque eu acho que é um excelente designer. Eu tô mais interessado no Zweihänder do que eu tô na quarta edição do próprio Warhammer Fantasy, pelas coisas que eu tenho visto do Warhammer Fantasy, dos previews que ele tá saindo, sabe? Então, para mim, é o melhor jogo do ano. Eu gostaria muito que ele ganhasse, eu não acho que vai. Eu acho que essa é uma briga de titãs, e eu acho que quem ganha vai ser uma briga muito forte entre Starfinder, Blades e Frostbitten. Acho que Blades e Starfinder ganham. Provavelmente Starfinder pelo impacto. Aí, beleza. E com isso concluímos o Enies do Escudo do Mestre. Faça chuva, faça sol. O Enies e o Escudo do Mestre estão juntos. Quando não tiver mais um, não terá mais o outro. Quer dizer, não sei, pode acabar o Enies e a gente continua tendo podcast, mas se é Cara, isso possível. vai ser complicado. Se um dia acabar o Enies, e daí fica as profecias. Aí é a noite sem lua, o dia sem sol lá, cara. É Mas verdade, pode complicar aí. é verdade. Realmente, realmente. Mas espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários. Comentem com a gente sempre aqui no Terceira Terra, no Facebook, na nossa fanpage, no Twitter, falando com a gente diretamente. Comentem o que vocês acharam, se vocês viram algum desses jogos, a opinião de vocês sobre eles. Feedback é muito importante e a gente fica muito animado quando tem um feedback bacana. Pode criticar também, não tem problema, mas desde que tenha feedback. A gente fica muito, muito satisfeito. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações e que a curiosidade de vocês tenha sido atiçada pelos nossos comentários. Principalmente como vira e mexe alguém comenta, se você se interessou e chegou a adquirir algum desses livros, porque você ouviu falar aqui, comenta pra gente, né? Pra gente saber pelo menos a nossa capacidade de vender essas coisas pra vocês. Sem nem ter lido. Comprei Harley Unbound de tanto que vocês falaram que queriam Ah, ter dá lido. pra mim, dá de presente pra mim. Se você comprou, aliás, se você quiser mandar um presente pro Escudo do Mestre, Harley Unbound é uma excelente Mestre, você escolha. quiser mandar uma excelente escolha, manda pra gente, cara. Eu Tamo prometo que aí. eu leio o PDF depois que o Victor terminar de ler. Né? Me empresta, eu leio. A gente faz, não, a gente faz, vai revezado e a gente devolve depois. Te devolvo o PDF, concordo, concordo. E é isso, ouvintes. Espero que tenham gostado. O Escudo do Mestre fica por aqui, essa edição. O próximo só Deus sabe quando, mas Calma, calma, certamente, ele ocorrerá até o N do ano que vem. Ou nem que até o final seja. do ano tem pelo menos mais um episódio, só garanto. É provável, é provável. Então é isso, gente. E Legal lembre-se. que eu falo isso com orgulho, né? É porque já tá gravado. Então, Exatamente. então lembre-se sempre, ouvintes. Podem até ver podcasts melhores por aí. Mas só, Escudo do Mestre, você tem o sexto ano consecutivo de um review dos indicados ao N. Exatamente, exatamente. E a gente comenta os ganhadores depois no Twitter, no fanpage, essas coisas, quando eles saírem. Ah, Então vamos é. ver se a Vale a gente. pena falar que existe o Twitter oficial do Enes, que na hora que eles estão fazendo a contagem de votos na Gen Con, no final da Gen Con, eles começam a anunciar os vencedores. E eu e o Chess, geralmente, quando a gente tá na área da gente tá na internet nesse mesmo tempo, a gente vai dando retweet, comentando. Então, se você quiser ver assim em tempo real, acompanha pelo nosso Twitter, que com certeza vocês vão ouvir algum comentário nosso lá. Então, é isso, gente. Nos vemos na próxima. E é isso aí. Ficamos por aí. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau.